Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o sexagenário de alma Everton. E também com o rebutado Gustavo. Estamos aqui com aquele que já tem idade para parar em vaga de idoso, Magari. E também estamos aqui com aquele que há 30 anos, assim como a aranha, nunca bate, só apanha, o Eric. Muito bem, e é engraçado que eu pensei em sexagenária, aí eu vi que eu estava apresentando o Everton e logo eu pensei. Eu pensei em rebutado para o Gustavo. Porque ele era o polvo aranha, então sofreu o reboot e virou o Gustavo, né, nos podcasts. Faz sentido. Olha, do sexagenário de alma, ela se encaixaria muito bem pra mim. Eu também, aí, tá vendo? É, e o Mônio seria um elogio, né? Estaríamos chamando ele de novinho. Tão novo assim. Bom, hoje nós estamos aqui nesse ano em que o Homem-Aranha faz 60 anos de publicação, né? Começou lá em 1962. Vamos comemorar aqui os 37 anos do personagem. É importante, a gente já comentou isso em outros programas, mas assim, Estados Unidos a gente tem aquela velha história de que a revista ela é publicada num mês, mas a data que vem na capa é de uns 2 ou 3 meses depois, é um sistema diferente em tudo que é revista lá, não só em quadrinhos, né? Vem a data de recolhimento. Exatamente. A data que ela sai da banca. A revista parece mais recente por mais tempo, é tipo uma revista Veja, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Ah, por exemplo, a que tá saindo agora em agosto lá... Deve estar vindo com a capa de novembro. Outubro, tá 2 meses atualmente. Sim, é uns 2, 3 meses. Por que que eu tô falando isso? Homem-Aranha, a Amazing Fantasy 15, que é a primeira revista do Homem-Aranha, ela foi publicada dia 5 de junho, inclusive teve comemorações em junho, só que também é comemorado os 60 anos em agosto, né, que é a data de capa da revista. Imagina só comemorar o aniversário 2 vezes ao ano. Pois é. Nossa, e como seria uma bosta. E como o Spider-Man Day e essas coisas assim aí em agosto, a gente deixou pra fazer esse programa em agosto aqui, né? E a gente já falou tanto de Homem-Aranha em tantos programas diferentes que a gente pensou em fazer uma coisa em outro sentido aqui dessa vez. Ao invés de falar das melhores histórias dos 60 anos que a gente já fez ou coisas do tipo, nós vamos fazer, entre aspas, um dossiê sobre o Peter Parker, né? A história do Peter Parker ao longo desses 60 anos. Você falou o oposto, eu pensei que a gente ia falar das piores histórias do Homem-Aranha nesses 60 anos. A gente já fez uma vez dos 15 anos, faz uns 10 anos que... bom, então é isso. A gente vai fazer aqui 60 anos de história de Peter Parker e Homem-Aranha. E só lembrando que muito disso que a gente vai falar já tem, ou já teve, ou vai ter Tweepcast, Tweepview sobre eles. Então, tudo que já tiver, o Eric vai colocar o link no post. Lembrando que é do Peter Parker 66. A gente não vai falar da versão Ultimate, desenhos, filmes, isso, etc. Isso. É só do tradicional. Não vou colocar o link não, Magari. É uma estratégia. E eu vou deixar a pessoa... É melhor deixar a pessoa procurar, porque enquanto ela procura, ela acaba descobrindo outros programas que ela não imaginava que estava lá, entendeu? Sei. É melhor. Eu só queria falar que a gente está falando do Peter Parker do 66, o 66 dos quadrinhos, não é o 66 do cinema. Enfim, né? É a história sobre o Peter Parker, o primeiro Peter Parker, né, publicado. Então vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tweepview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweepview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? /Aracnofan ou @Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofã com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofã, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Começar, eu queria, antes de, por mais que eu falei aqui que a gente vai falar de Peter Parker, etc, seria interessante a gente falar brevemente dos pais do Peter, né? Não, agora que eles morreram no Trivial Classic lá, aqueles androides, a gente vai voltar a falar deles, é só mas a gente pode ir no básico aqui, né? Assim, basicamente o Peter, ele era filho do Richard e da Mary Parker, que eram agentes da CIA, né? Exato, eles eram espiões, só que eles não eram espiões tão bons, porque eles foram descobertos. É, 007, né? 007 é o espião que todo mundo conhece. Exato. Eles chegam lá pros vilões já se apresentando pelo nome, né? Aí fica meio difícil se disfarçar. Basicamente eles tiveram o Peter, saíram em missões aí e tal. Em uma certa missão, o Caveira Vermelha assassinou eles, né? E incriminou, como se eles fossem traidores do país, né? Na verdade, eles, no meio dessas missões, eles tiveram o Peter e eles tiveram a Teresa. Então, lembrando que agora o Homem-Aranha tem uma irmã. Eu ia citar essa parte da Teresa, porque enquanto eu pesquisava, eu vi que até hoje não é 100% confirmado a irmã. Assim, tudo Não, isso é culpa do fazer Mister, o teste de DNA do ratinho lá. Para mais detalhes sobre Teresa Parker, leia Homem-Aranha Casos de Família, né? Exatamente, é lá que é a primeira aparição dela. Ela voltou na... A espetácula lá do... A uma mais recente, mais recente de 2 anos atrás. Sim, eu acho que uns 4, 5 anos atrás. Um pouco antes do Nick Spencer assumir o título. Isso é naquela época do Zdarsk lá, né? Chip Zdarsk, acho. Sim, o Chip Zdarsk. Quando o slot já tava acabando lá a fase dele, o Chip Zdarsk tava lá, trabalhando com a Teresa, fazendo importante. O JTG de ser um amigo do Peter. Exato. Essas coisas. Importante que, assim, a gente tá falando aqui mais ou menos na linha do tempo, né? Mas, por exemplo, essa história dos pais com cabelo vermelho e da Teresa foram publicados anos depois, né? Então a gente só tá colocando na linha. No caso dos pais foi pouco tempo, até foi Stan Lee ainda, só que ele tocou uma vez nesse assunto e depois nunca mais, porque na real isso não é muito relevante, né, pro Peter em si, né? Ah, perdeu os pais, beleza. Como o Peter né? Nos filmes, eu tenho um pai, o nome dele é Ben Parker. Exatamente. O importante o nome dele é Tony Stark, né? O importante é que os pais dele acabaram morrendo e ele foi adotado e criado pelos tios, né? O tio Ben e a tia May, que é o que... No Queens. A gente vai comentar o fato de que o Peter, na verdade, ele pode ser filho do Richard Parker, não, do tio Ben, com a não mãe. Não iremos comentar esse fato. Isso é outro universo, deixa quieto. A gente vai comentar da sobrinha antiga do Ben e da May, que era a sereia? Não, também não. Vou deixar isso aí na imaginação de quem não faz ideia do que a gente tá falando. E o Peter, ele vivia no Queens, né, numa comunidade ali suburbana, Deus, entre aspas, de Nova York, porque é aquela, tipo, não é no meio dos prédios, ele vivia naquelas casinhas pequenas e tal, ali daquela região de classe média, enfim, e foi naquela região ali que a gente tem as aventuras da infância do Peter, né? Para mais detalhes, leia Tony Parker, de Victor Cafage. Exatamente. Inclusive, você falou da infância, assim, ele sempre foi um menino muito inteligente, né? Ele acabava sendo mais na dele, mais focado nos estudos, e por isso que ele sofria bullying pra caramba, né? Exato. Mas ao contrário... Exatamente do Flash Thompson, né? A gente chega até a comentar que, na verdade, não é que ele sofria muito bullying. Antigamente, quando ele era criança, ele tinha muitos amigos. Só que aí apareceu o Flash Thompson acabou meio que tirando todos esses amigos do Peter e todos eles viraram aquele pessoal que fazia bullying com ele no ensino médio. Isso foi estabelecido em Homem-Aranha Ano 1, que saiu pela Abril. Também conhecido nos Estados Unidos como Amazing Fantasy 16, 17 e 18, né? Que são três edições ali do Kurt Busiek, que mostram um pouquinho ali de uns flashbacks da infância do Peter com alguns amigos dele e tal. E conforme foi chegando a adolescência, ele e o Flash meio que se tornaram rivais ali, o Flash era o mais popularzinho e tal, e o Peter, no ensino médio, ele começou a, digamos, ser mais excluído, até porque ele só se interessava em microscópio, ciência e tal, e ele era tratado como... O CDF da turma, digamos assim, né? Ele ficava excluído, né? Não era era um bullying, assim, mas ele ficava excluído. Tipo, eles não convidavam ele pra nada, deixavam ele num canto. Justiça seja feita. O Flash, ele, assim, pelo menos nas primeiras histórias, provavelmente rolou em algum retcon mais recente, o Flash, ele não agredia o Peter, ele não ia pra porrada legitimamente não, com ele. Mas o bullying não é só porrada também, né? Não era esse tipo de bullying, né? Exato. Ele era excluído. O Peter. Era o bullying do tipo de ficar zoando e tal, é bullying desse... E inclusive o Peter, ao contrário do que... Eu tô falando assim de uma forma mais geral, porque vai que alguém que não lê as revistas nem nada tá pegando esse programa pra ter um resumão do personagem, né? Então, assim, diferente dos filmes e tal, o Peter não era bobão, assim, né? Ele respondia, né? O Flash zoava, ele respondia de volta e tal. Então, assim, ele não era... Não, ele era bocudo. Não era aquele cara tímido. Na verdade, ele era bem orgulhoso, inclusive, né? Ele se sentia superior mesmo aos outros. E literalmente a primeira página, né, do quadrinho é, tipo, ele num canto ali, o pessoal falando que não vai convidar ele pra festa, daí, tipo, pouco depois ele já chega, se não me engano, na Sally April, né, que é uma colega dele, convidando ela pra sair, ele toma um fora. É tipo isso, ele tenta, só que não adianta muito, né? Tem uma postura meio de que se eu pudesse eu acabaria com todos eles. Não, tem algumas histórias do Homem-Aranha lá do Stan Lee, do Steve Ditko, que o Peter ele quase começava uma briga com o Flash. Teve uma edição que ele pulou em cima do Flash da turma dele e começou a descer porrada em todo mundo. Então assim, esse é o Peter Parker no ensino médio, que a gente como conhece. Diria como diria o Paulo Arthur, que às vezes participa aqui, o Peter estava a um passo de virar um daqueles caras do Columbine lá de... Exato, exatamente. Mas ele tinha uma criação boa, né? O tio Ben sempre ensinava as coisas pra ele, a tia May cuidava dele. Era o que falava, né? Assim, a gente já comentou isso outras vezes, mas tem aquela velha história do Homem-Aranha Superior, do Octopus e tal. A infância do Peter e do Otto é muito parecida, a diferença é a criação, né? No final das contas. É o pai, né? E a mãe. Então é o tio Ben e a tia May, eles tinham um pouquinho de dificuldade para lidar com o Peter, já que do jeito dele se interessar mais por ciências e coisa diferente de outras crianças, mas eles deram um jeito, sim. Eles deram um microscópio para ele e tal, nessa primeira edição. Então isso foi tudo que foi moldando o caráter, né? Até que aconteceu uma exposição de ciências e uma aranha radioativa, né, digamos assim, entrou em contato com ele e ao mesmo tempo entrou em contato com uma outra personagem, enfim... Sim. Não vem muito ao caso, né, mas... Exatamente. O Magari pode explicar um pouquinho melhor dessa parte, que eu sei que ele gosta. Nossa, todo mundo, até os fãs do Slot, amam essa história em específico. Mas não vamos falar do Peter, deixa a Cindy pra lá. A Cindy, pra quem não sabe, é a seda, ou teia de seda. Sim, resumindo, ela ganhou o poder de Homem-Aranha, mas o Ezequiel trancou ela num bunker até os dias de hoje. Então não precisamos falar sobre ela por enquanto. Exato, exato. Mas é isso, né? O Peter, ele ganha os poderes justamente. Ele vai numa exibição de ciência, uma aranha é irradiada lá no meio. Ela pica ele e ele ganha poderes proporcionais a uma aranha. Uma aranha? Só queria comentar que ele faz a primeira coisa que qualquer pessoa faria quando ganha superpoderes, é procurar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Exatamente, até porque a família dele... Eu conseguia falar que ele tenta escalar uma parede, né, porque literalmente é a primeira coisa, mano. Mas aqui, até porque a família não era tão boa de grana, né, então eram as duas coisas, né, uma pra se dar bem, porque ele tinha essa parada de se dar bem, apesar de não ser uma história assim tão elogiada nem nada, aquela com grandes poderes, ela é boa pra mostrar um pouco ele perseguindo essa parte de eu quero ser famoso e eu que vou dar um jeito aqui e tal. Cara, tem ele pegando uma das fãs dele, inclusive. O primeiro, digamos assim, ato dele é a luta livre, né? Ele coloca uma meia na cabeça lá, uma máscara lá e vai na luta livre, derrota o esmagador Hogan e ganha um dinheiro. E daí quem tava na plateia era um agente, né? O Max Schiffman. É um cara que decide chamar ele pra TV, e daí ele se torna um astro de um show de TV, né? Exatamente. Sim. Eu só queria comentar. Estrelado pelo Nicholas Hammond. Eu só queria comentar que tem uma historinha que é uma releitura dessa Base Fantasy. Eu não lembro, não lembro bem a equipe. Ia ser recentemente que mostra que o Peter tava ganhando muito dinheiro nessa época com a televisão, que até os tios dele ficaram impressionados, a tia Mera chega a comentar: meu Deus, Ben, você precisa falar com o Peter, ele pode estar fazendo drogas. Aí o tio Ben responde: cara, se ele está fazendo drogas, ele está fazendo um ótimo trabalho enquanto tá contando a grana. E aí ele acaba deixando isso subir a cabeça dele demais, né? O primeiro filme do Sam Raimi representa bem essa parte, né? E ele acaba deixando o ladrão fugir, que acaba matando o tio dele, né? A história que a gente conhece. E aí, exato, por causa disso, vem um antigo ensinamento que ele tinha de que com grandes poderes também devem vir grandes... Eita. Explodiu. Mataram o tio bem. Tô com um tiro agora. Foi o tiro, né? Bom... Vem o ensinamento que diz que com grandes poderes também devem vir grandes habilidades e tal, que a princípio não é acreditado ao tio Ben, mas depois vira uma frase clássica, né, do tio Ben. Isso que motiva ele a virar um herói, né? Eu só queria comentar que ele realmente, nessa hora, ele decide se tornar um herói, mas é nisso que não existe da ideia de não ganhar dinheiro com os poderes dele, porque a primeira coisa que ele faz é tentar se candidatar a um emprego no Quarteto Fantástico. E ele acaba saindo lá depois que ele descobre que eles não ganham dinheiro pra ser heróis. Eles trabalham de graça. Exatamente. Essa primeira fase, ele ainda tá no ensino médio, né? Assim, o personagem... O personagem foi criado em 62, aí ganhou a mensal em 63, né? Então, assim, em 63 e 64 ele tá no ensino médio ainda. Aí é a época que ele começa a trabalhar pro Clarim, porque a família tá sem dinheiro, principalmente agora que morreu, né? Ainda não existia o OnlyFans, então ele precisava publicar as selfies dele no jornal. Exatamente. O Jameson começa a odiar ele, a parada toda. Porque ele salva o filho do Jameson, né? Logo nas primeiras aparições. Quem quiser mais detalhes sobre por que ele trabalha. Quem quiser mais detalhes sobre por que ele parou de trabalhar na TV e tipo, as primeiras aparições dele ali logo após a morte do Tio Ben, tem tanto a minissérie Aprendendo a Escalar, que é do Dan Slott, quanto a Ano 1, que eu já citei, que é do Kurt Busiek, que também falam dessa época aí bastante concomitantes ali as primeiras Amazing. Acho que a gente fez a gente chegou a fazer um tipcast sobre os primeiros anos, não fizemos? Um que resumia essa fase Stan Lee, Steve Ditko. Acho que a gente tinha só as primeiras edições. Sim, então... basicamente essa fase é o Peter trabalhando com o Clarinho, estudando no ensino médio, tendo as briguinhas dele com o Flash, aquele triângulo amoroso do Peter com a Beth e a Liz. Ele chega a namorar a Beth. Sim, ele namorava a Beth, mas a Beth era ciumenta pra caramba, né? E o fato dele ter se envolvido com a morte do irmão dela também não ajudou muito. Exato. É nessa época que também aparecem todos os vários vilões clássicos do Homem-Aranha, né? Eles estão bem nesse início aí. Começa a pipocar vilão pra tudo quanto é lado. Inclusive o Sexteto Sinistro, né? Que é o primeiro super grupo também que surge nessa época. O primeiro super vilão mascarado é o Camaleão. Né? Mas o primeiro com superpoderes é e só... E haja máscara, né? Primeiro com superpoderes o quê, Gustavo? O primeiro com superpoderes mesmo foi o Abutre, que na época o Camaleão era só um cara que usava máscara. É, mas o Abutre não tem superpoderes. Não tem poder também. O traje que dá força pra ele, né? O traje dá poderes pra ele, ainda conta, né? Mas o único poder dele é fazer o pessoal de trouxa de fazer sempre botar ele pra trabalhar na oficina da prisão. Mas aí nessa lógica. As canceladas por fake news também. Nessa lógica, o Camaleão tem poderes. Apesar que vamos sempre lembrar que nessa época o Camaleão não tinha pra ele se transformar efetivamente, ele usava máscara. Ele só usa o cinto depois. Se o Abutre, por causa do equipamento, o Camaleão... Até o Octopus também, o Octopus não tem poderes. Acho que o primeiro seria o Areia. O primeiro foi o Homem-Areia, né? De poderes mesmo. O Octopus, ele controla os tentáculos telepaticamente, então, de certa forma, é um poder, né? Bom, mas aí a gente tem esses... Eu só ia comentar que citou aí que ele tava na escola e tal, então mais ou menos a idade dele dessa época, ele até cita lá na Guerra Civil que ele é Homem-Aranha desde os 15 anos, mas, se eu não me engano, é mostrado apenas 2 anos dele na escola, então muito provavelmente ele tava de 15 para 16 já, que nessa época da escola aí, eles normalmente se formam, né, quando fazem 17 para 18, né, nos Estados Unidos. Ah, sim. E, inclusive, o programa que eu falei é o Tipcast 110, Origem, que fala dos anos 60. Mas... Link no post. só para listar aqui por alto, nessa época que surge Camaleão, Consertador, Abutre, Octopus, Areia, o Lagarto, Cérebro Vivo. Ah, basicamente Robô, todo, né, mundo. Electro, Executores, Mistério, Kraven, Duende Verde. Esmagaranha. O Bizarrão, Mestre do Crime. Então, essa é a maior parte. Mestre dos Robôs. Aqui, vocês comentaram uma coisa e é importante, importante, né, interessante ressaltar. Ele namorava mesmo a Beth, que era secretária, né, era mais velha que ele, inclusive. Alice, uhum, da escola. Quando o Peter ganhou os poderes, ele ficou mais confiante um pouco. Ela começou a interessar nele. E a tia May e a tia Ana ficavam doidas pra apresentar uma tal de Mary Jane que ele não queria nem a pau, né? Nossa, você falou agora a tia May e a tia Ana. Eu pensei, meu Deus, ele namorava a tia May e a tia Ana. Não. E a Alice, que tava com o Flash, ficava flertando com ele ali, criava aquela rivalidadezinha ali entre ele e o Flash e entre ele. E entre a Liz e a Beth. E tem também o fato de que ele se envolveu uma briga com o Flash, né? Pela primeira vez eles saíram na porrada mesmo. E ele acabou quebrando o óculos, justamente nessa briga, né? Então ele parou de usar óculos logo no edição 8, eu acho. Exato. E a tia May, ela é... Assim, ela sempre foi muito doente. Mas nessa época ela tava sempre... É, passando mal e sempre doente, né? Assim, era mais um problema. Ela tava com os dois pés na cova. Exato. É que existe um fenômeno muito conhecido, assim, que é real isso. Que quando um idoso morre, geralmente aquele que passou muito tempo com ele, ou, no caso o cônjuge, né? Ele morre poucos meses depois, ou um ano depois. Isso até aconteceu com o meu avô, por exemplo. Ele morreu e daí, tipo, deu 6 meses e a minha avó morreu também. Então eu acho que a tia May, ela tava resistindo, sabe? A morte queria levar ela de qualquer jeito, porque o tio Ben tinha morrido, mas ela sobreviveu. É, e ela realmente... E ela foi melhorando depois, né? Hoje em dia... Pois ela é, tá, foi melhorando. Ela mais jovem, ela tomou o soro do infinito lá do Nick Fury, foi quando mais jovem. Bom, e aí em 65 o Peter se forma na escola e vai pra faculdade, né? Ele ganha uma bolsa de ciências da Universidade Empire State. Nessa época ele, o Flash começa a ficar amiguinhos e aparece lá o Harry Osborn e a Gwen Stacy, que também a início era o pessoal que fazia bullying com ele na faculdade. Não é que fazia verdade... bullying, né? Ele que ele entra na faculdade, exato. No meio da saga do Planejador Mestre, que a tia May tava prestes a morrer e ele tava preocupado com ela, ele literalmente entrava na faculdade, não dava oi pra ninguém, ignorava, tipo, sempre que falavam com ele literalmente ignorava, ele passava reto, não olhava na cara. Então, eles começaram a implicar com ele, principalmente o Harry, né? É, exatamente. E assim, acabou gerando uma amizade, inclusive com o próprio Flash, igual vocês comentaram, né? É aquela parada da pessoa amadurecer, né? E aí deixa... Aí o Homem-Aranha acabou virando arte, né? Pra quem não conhece as HQs americanas. tem bem um estilo mesmo, assim. Jovens vão para uma festa e um namorou. O Peter conhece a Mary Jane nessa época, finalmente, né? Tantos anos tentando apresentar ela. Só que aí ele já tá interessado na Gwen na época, né? Então a Mary Jane acaba namorando com ela. Ele meio que pede desculpa pra todo mundo, né? Depois que ele resolve a treta lá da tia May e tal, ele meio que pede desculpa pra todo mundo e ele começa a ficar amigo daí do pessoal. A Gwen e o Harry são colegas dele nas ciências, né? Até tem cenas dele fazendo experiências e tal. O Flash não é colega, mas ele tá na faculdade lá, no curso dele, que é essa educação física, se eu não me engano, porque ele conseguiu uma bolsa por ser atleta e tal. Sim, então... ele vira professor de educação física mais pra frente. A Mary Jane só tá lá, né? Ela não tá na faculdade, né? Nessa época. Eu acho que ela só é amiga deles. Não, ela só tá no grupinho que ela se mudou, né? Pra viver ali com a Ana, né? Que é a tia dela, que mora do lado da casa da tia May, né? Que daí tem esse encontro dela com o Peter, né? Exatamente. Na época, a Mary Jane, ela fazia bicos lá de cantora em bares, né? Se não me engano. Cantora não, ela era dançarina. É, dançarina de bar. Tem algumas coisas assim que acontecem nessa época, né? Assim, os Vingadores tentam recrutar o Homem-Aranha, mas ele não aceita. Olha aqui a diferença. Tem a saga nessa época ele treta com todo mundo, né? Ele encontra os heróis e a regra é 7-8 sempre, né? Briga com o Demolidor, com o Flecha Humana. Tem várias histórias que ele... É vale não, ó. Umas duas. Que ele vai só pra sacanear lá o Quarteto Fantástico. Sim. Só pra mostrar, né? Faz um coração de teia, né? Pra Sue Storm na frente. Exato. Do Reed. Só que assim, os problemas sempre acompanham muito, né? O Peter Parker, a tia tá sempre doente, como ele falou, falta dinheiro e etc. É, inclusive, nessa época, tem aquela história do Homem-Aranha Nunca Mais, né? Que ele desiste de virar o Homem-Aranha. É, tem aquela cena clássica dele jogando o uniforme no beco, né? É, nessa história, inclusive, já vale citar que ele saiu da casa da tia May e foi morar com o Harry, né? Exato, num apartamento lá, que como eles ficaram amigos. Quando ele foi pra faculdade, né? Teve essa... Ele passou... Isso, foi logo depois que o pai do Harry sofreu um, entre aspas, acidente em uma briga com o Homem-Aranha, né? Dele acabaram se aproximando ali, ele meio que foi confortar o Harry, pelo que tinha acontecido ao pai dele, que tava no hospital, e aí eles se aproximaram e viraram amigos, e o Harry ofereceu um apê lá pra ele, e ele foi morar, né? Se eu não me engano, a tia May começou a morar com a tia Ana nessa época também, então ele ficou menos preocupado em ter que ficar morando e cuidando da velha. Isso. Outra história também dessa época que o desenho dos anos 90 fez uma adaptação é aquela da Tabuleta da Vida e do Tempo lá, né? Sim. Tem o cabelo. Primeira claro. Grande mega saga do Homem-Aranha, né? Durou uns 7 meses, se não me engano. É. Tem a estreia do cabelo de prata, e aí começam a vir as gangues, né? Já tinha o mestre do crime, aí que tem o cabelo de prata, o rei do crime surge nessa saga, inclusive. Exatamente. Na saga do Homem-Aranha Nunca Mais ele surge, mas no caso da Tabuleta ali que ele retorna e fica, digamos, fixo. É. É, né? O rei do crime era um vilão do Homem-Aranha, né? Importante. Sim. Nos anos 80, sim. Migrou pro Demolidor e ficou lá, né? É, na verdade ele ainda volta pra Tazanato do Eduardo. Ele é participação especial, né? Eu só queria comentar que também é nessa época que o Harry Osborn começou a ter problema com drogas, né? Exato, eu acho que... É, isso foi pouco depois que ele usou um bigode Fu Manchu por umas 5 edições ali que ninguém gostou. Eu ia falar um detalhe antes das drogas, que assim, nessa época... É, que o Peter tava namorando a Gwen Stacy, né? É, ele começou a se aproximar do Capitão Stacy, que era o... Filminhos. Começou a ver os filminhos com ele. Mas eu ia falar, não nesse sentido. Eu ia falar que o Robbie Robertson, né, do Clarim, e o Capitão Stacy, eles conversavam muito sobre Homem-Aranha e etc. Tal. Então, assim, começou a ter esse núcleo falando sobre o Homem-Aranha, enquanto investigava quem poderia ser ele, ao mesmo tempo o Peter estava próximo da Gwen e do Capitão Stacy e tal, então teve esse personagem... É, nessa altura ele estava namorando já a Gwen, né? A tia May não gostava muito dessa ideia, ela vivia tretando com a Gwen tratava ela mal, então sim, brigava e tal. A Gwen, ela defendia o Peter, tipo, de todo mundo, assim, tipo, falando que, vocês ficam falando que ele tá atrasado, que ele é irresponsável, mas eu sei que ele não é assim e tal. E a tia May tentava super proteger o Peter e a Gwen ia lá e xingava ela. Então ela era, apesar do pessoal falar que ela só serviu pra morrer, ela tinha uma personalidade forte, assim. Ela não era igual a Mary Jane, que era carismática, mas ela tinha uma... Tipo, ela entrava em conflitos, assim, pra defender o Peter e tal. Se vocês quiserem ter uma ideia melhor do que acontecia entre elas, assistam Bates Motel ou só Psicose mesmo. Não, mas pra deixar claro, ela não falava, cala a boca, sua velha, né? Ela não era nesse sentido que ela xingava. Era no sentido da tia May falar e ela falasse assim, não precisa falar isso, ele sabe se cuidar sozinho e tal. Ela batia de frente, mas não é que ela... Né? Sim. Essa briga vai ficar mais pra frente, mas antes disso ainda acontece algumas coisas. É, e tem também uma coisa interessante dessa época aí, lembrar, né, que teve, se eu não me engano, teve algumas edições de alguns heróis meio que aparecendo aí, o Mercúrio, se eu não me engano, enfrenta ele, tem o Homem de Gelo aparecendo nas histórias, e justamente porque ele tá começando a se tornar, ele já era mal falado pelos jornais, né, mas depois daquela morte acidental do Capitão Stacy numa confronto com o Octopus, o Aranha começa a ser acusado, né, de matar, né. Isso eu ia falar, eu citei o Capitão Stacy por isso, porque o Octopus, ele escapa, aí eles começam a lutar em cima de um prédio lá, os destroços vão cair em cima de uma criança, o Capitão Stacy salva a criança e morre, né? E é justamente... E revela que sabia que era ele, né? É, e ele revela que sabia que o Peter era o Homem-Aranha e pede pra ele cuidar da Gwen, né? É diferente do filme, né? Que ele pede pra... A única... Pra comentar, a gente acabou de fazer um programa sobre Marvels, a polícia sabia que o Homem-Aranha não era culpado da morte do George Stacy. Mas infelizmente os jornais diziam outra coisa e os heróis estavam mais inclinados a ouvir o que os jornais e os tabloides diziam do que o que a polícia dizia sobre o Homem-Aranha. Real, né? Principalmente a Vespa, que era a inimiga mortal da Aranha. Exato. Ainda bem que o mundo real não é assim, né? Nesse momento, a única pessoa viva que sabia a identidade do Peter como Homem-Aranha, tirando a Mary Jane, que a gente vai saber que ela já sabia desde o início, né? Que ela viu ele entrando pela janela, né? Isso foi explicado lá nos arquivos secretos. e também na fase do Tom DeFalco, lá do Uniforme Negro, né, que ela menciona, mas o Norman Osborn sabia e estava desmemoriado. E ali teve toda aquela treta com o Harry e as drogas e tal, e acabou reativando a memória dele, de certa forma. Nossa, antes disso, eu só queria comentar que a Gwen Stacy, a Tia May, nessa época, depois que a Gwen Stacy ela foi embora um tempo e voltou, depois de dar a luz, não esquece. Enfim, ela e a Tia May tiveram uma briga bem feia. A Tia May até tentou se fingir um ataque cardíaco, não deu muito certo. A Tia May foi embora e foi morar lá com o Dr. Octopus. Tia May também... É importante também que depois da morte do pai, né, a Gwen vai pra Europa aí nessa época. Nesse meio tempo aí que o Harry vicia em droga, a memória da França, sim. E o Harry, ele Mary Jane, nesse caso, ela viu esse tempo que o Peter e a Gwen deram como uma oportunidade, né? Tipo, vou largar o Harry e vou ficar com o Peter nele, e o Harry fica maluco. Exato. Eu só queria comentar que a Gwen Stacy, ela voltou a tempo de biquíni lá pra Terra Selvagem. E tem algumas coisas que acontecem aí, né? O Peter, ele, considerando que o Homem-Aranha, novamente, né, é o motivo de ruim que acontece, tá? Ele tenta se curar, né? E acaba aplicando aquele soro que, ao invés de se curar, faz crescer 4 braços a mais, né, com 6 braços. Exato, aí tem toda a treta dele com o Morbius e com o Lagarto. Exatamente. O Aranha de 6 braços, ele não chega a aparecer pro público, né? Ele acaba se isolando lá e daí ele acaba tendo essa briga aí com o Morbius, com o Lagarto, e no final ele consegue salvar o soro de última hora ali, né, o soro que o Dr. Connors criou pra ajudar ele, e ele se salva, né, mas infelizmente no processo acaba deixando o Morbius se afogar no rio, né, sem querer. Porque é mais, sim, era mais fácil. Ele virou no Morbius e acertou no vidrinho. Mas é essa fase toda aqui, desde a hora que o Octopus escapa e acaba matando o Capitão Stacy, até a parte que a gente vai chegar aqui, que é chamado da fase da morte dos Stacy. É quando saiu o John Romita, entrou o Gil Kane nos desenhos. Exato. Então, assim, o pai da Gwen morre. Depois dessa época aí dos 6 braços, a Gwen acaba voltando, mas o Duende Verde sequestra ela, né? Porque ele recupera a memória. O Stan Lee, nesse momento, nos dá adeus, né? Ele sai dos quadrinhos aí e deixa o Jerry Conway assumir. Sim, o Duende Verde descobriu que a Gwen Stacy teve filhos dele e decidiu pagar as provas. Pera, digo... isso é uma ilusão do mistério, não vamos mais usar por enquanto... as coisas. É tudo ilusão do mistério, não se preocupe com essa parte. Mas basicamente o Duende volta, sequestra a Gwen, joga ela da ponte e o Peter, tentando salvar, joga uma teia que acaba pegando de um jeito que o impacto faz ela quebrar o pescoço, né? Que é uma coisa extremamente pesada. Quadrinhos nessa época ainda. Esse foi o final da era de prata, né, dos quadrinhos. Namorada do herói não morria, né? O herói sempre salvava. Exato. Isso foi em 74. Ainda não. Depois então, até pararam dentro da geladeira, elas iam, mas... Nesse momento aí, a gente sabe que o relacionamento dos dois durou mais ou menos um ano, dá a entender que não passou um ano ali, porque não teve nenhuma história de Natal nesse período, né? Dá pra dizer que o Peter, quando a Gwen morreu, ele tava com uns 19 pra 20 anos. No próximo ano, no ano seguinte, ele vai começar a se aproximar da Mary Jane, que é ela que acaba consolando o Peter nesse período de luto. Ele se aproxima, né? Assim, o Duende morre também, né? O Peter e a Mary Jane se aproximam. Nessa época aí, se intensifica aquilo que vocês falaram de heróis, vamos dizer assim, indo atrás do Homem-Aranha, né? É quando o Luke Cage vai, Justiceiro vai e tal. O Justiceiro, ele é mandado por um vilão que surgiu nessa época, que é o grande vilão aí desse meados dos anos 70, que é o Chacal, né? Ele que cria, digamos, cria, entre aspas, uma fama ali pra enganar o Justiceiro, que o Homem-Aranha é um vilão e tal, e daí o Justiceiro vai pra cima dele, né? A primeira aparição do Justiceiro aí. E também foi nessa época que o Harry Osborn acabou virando o Duende Verde e acabou explodindo o apartamento do Peter. Porque ele viu o Flash. O Harry, ele já tava meio surtando ali, porque ele viu, ele sabia, né, da morte do pai dele ali nas mãos do Aranha, ele culpava, né, o Aranha, ele tinha visto o uniforme do Duende Verde, daí ele acabou, mesmo ele não tendo a fórmula, que ele era louco por natureza, né, ele não tinha a força e tal, mas ele... Ele tinha força dos loucos. É interessante assim, porque ele surtou, né? O Harry, ele acaba acumulando vários traumas, né, se parar pra pensar. Ele era rejeitado pelo pai, e ele tinha já esse complexo, né, de rejeição. E aí, A Mary Jane não era lá uma namorada muito boa pra ele também, não, porque ela também rejeitava ele direto. É que ela não tava nem aí, né? E daí, justamente, o que faz ela amadurecer foi a morte da Gwen, né? Que ela começou a mudar suas atitudes. Começou a levar mais a sério as coisas, né? E aí a gente tem uma época que se estende por quase 10 anos aí, né? Que é de 75 até 84, mais ou menos ali. Que foi aquela fase da Marvel em que... A orientação que os roteiristas tinham era: mude o mínimo possível do status quo dos personagens. Então, essa, inclusive, era uma década que eu tava comentando antes do programa começar, que seria uma década que, por mim, a gente poderia pular, porque não acontece nada de relevante nela. É, assim, não, só, a mulher só cria um clone, né, maluco, e daí ele... Mas assim... Ele envolve uma treta enorme. Então, mas assim, as histórias, o que eu posso dizer? As histórias que acontecem nessa época, elas não mudam tanto assim o status quo do personagem. Tem boas histórias, né, no meio, mas, no, por exemplo, tem, o Everton falou da saga do clone lá, né, a primeira. Ela é uma história que aparece um clone, ele luta, descobre que ele é o verdadeiro e fim, sabe? Tipo assim, ela teve consequências depois? Teve. Mas... Teve um clone da Gwen que ficou vivo aí, andando pelo mundo, né? Isso, mas que também nunca que mais foi... Ele. Também nunca mais foi... É, demorou anos. Pra não, demorou uns 10 anos atrás. É, não, mas o que eu quero dizer assim, era uma época que tinha boas histórias, né? Tinha umas histórias legais ali no meio, várias histórias que não levavam a lugar nenhum, mas tinha histórias legais no meio. Mas assim, não eram histórias que mudavam de, sei lá, o Peter mudou para outra cidade, sabe? Tipo assim, não era nada nesse sentido. Pô, nunca ia acontecer uma coisa, sei lá, como por exemplo, te amei casar com o Dr. Octopus, por exemplo. Eles não iam fazer uma coisa dessa que ia mudar tudo da personagem. É, não. Se fizesse, no final da edição voltava atrás e continuava do jeito que era. Explodia a ilha lá e já era, volta com Topos Fantasminha daí, né? Exato. Não mudou nada, assim. Não mudou, importante lembrar que quando acontece a Saga do Clone, só relembrando que o Peter menciona 2 anos da morte da Gwen. Então, nessa época ele tava com mais ou menos 22 anos, 21 para 22 anos. Eu acho que nessa época o mais relevante que acontece é que o Peter, ele enfim joga a Tia May no asilo, a Tia May morre nesse asilo, e é nessa época que o ladrão que matou o tio Ben volta das caras, né? Junto com o Mistério. Morre. Ah, é. Verdade. Ela. Um pouco antes, né? O Peter e a Mary Jane estão se aproximando, se beijam. Eles namoram nessa época. O Peter por um bom tempo. Casamento, ela vai embora. Peter chega a morar um tempo depois que o Harry enlouqueceu, ele se muda pro apartamento do Flash Thompson, ele fica um tempinho lá. E daí, finalmente, ele se muda pro prédio mais famoso, né, que ele morou ali, que foi o... aquele da o edifício Chelsea, se não me engano, não é? Isso. Que ele fica lá sozinho, daí ele mora sozinho pela primeira vez. Ele decorando o apartamento e tal, não tinha nada no apartamento no início. Sim, sim. Mas só concluindo a lógica que eu tava falando, o Peter e a Mary Jane, eles começam a se aproximar, e quando tem a saga original do clone, que ele fica naquela dúvida se ele é original ou se ele é o clone e tal, ele descobre que os clones tinham... O material genético usado para fazer os clones tinha sido colhido 2 anos antes, né? Pelo menos. Mais, né? E ele tinha sentimentos pela Mary Jane, né? Ele lembrava de ter beijado ela recentemente e tal. Então, assim, não fazia sentido ele ser o clone, né? Se ele tinha memórias de coisas que aconteceram após o colhimento do material, né? Isso aí meio que fechava a história. A gente teve o terceiro Duende Verde surgindo nessa época, que era o Bart Hamilton. Tem a Mary Jane. Ele joga o clone numa chaminé e nunca mais, né? Exato. Então, só o clone morre. O Bart Hamilton, o Duende Verde, é tão memorável que ele conseguiu um feito muito difícil nas HQs, que é o feito de morrer e continuar morto. Exato, por aí. Mas a gente tinha outros duendes aparecendo, né? O Harry apareceu lá, o Bart Hamilton, que era o psicólogo do Harry e tal. Mary Jane... Psiquiatra, isso, é verdade. É o eu vou ver o doutor. A Mary Jane recusa, né, o pedido de casamento do Peter nessa época, vai pra Flórida. E vaza, né, ela fala, não posso, e a gente não sabe por que ela recusou, né? Dá a entender que simplesmente ela não queria casar, mas na verdade depois é revelado que ela tava com medo, né, de casar com alguém que poderia morrer a qualquer momento, e ela foge dos problemas, como ela sempre fazia nessa época, e vaza. E quando ela volta com um namorado diferente a cada edição. Ah, e o Peter... E nessa época aí também dá pra comentar, né, que surge a Gata Negra, né, pela primeira vez aí. Sim, aparece a Gata Negra. Mas eles não tiveram nenhum rolo, pelo menos até lá nos anos 80. Ela só deu as caras mesmo nessa época. Ela teve, digamos, foi ali a fase do Jericho e daí do Len Wein, que foi essa que o Eric comentou, e depois vem o Marvel Wolfman ali, cria a Gata Negra e tem essa história da volta do assassino do Tio Ben, que eles acertam as contas, que a Tia May já tá no asilo lá dela, o mistério, ele cria uma identidade falsa. O Peter, nessa época, ele tinha sido despejado, o Clarim tava trabalhando no Globo Diário. Aí começa a mudar o status quo, né? Começa a entrar os anos 80 e começa a mudar um pouquinho as coisas. Os coadjuvantes mudam. O Peter beija a Betty casada com o Ned Leeds, que era o rival repórter dele. Enquanto daí nesse nível assim. Mais beijar. Eles passam uma noite lá meio estranha. Mas aí começa a mudar os coadjuvantes, né? Começa a entrar o pessoal da faculdade do Peter já. Que ele se formou nessa época, né? Ele se forma e ele começa uma pós-graduação, né? Que daí já entra ali o pessoal do laboratório, a Debbie Whitman. Na verdade, eu acho que ele começa a linha mais ou menos essa. A Mary Jane recusa o pedido, ele forma na universidade e ele passa a trabalhar na universidade como monitor. Eu acho que ele fica alguma coisa assim. Aí tem todo aquele núcleo, né, da faculdade. Eu só queria comentar rapidão que... É que ele tá na pós-graduação aí, né? Ele tá na pós-graduação, depois ele vai... Provavelmente ele larga. Eu só queria comentar que aqui a gente já entra nos anos 80, que, pelo menos na minha opinião, é a época de ouro da Marvel nos quadrinhos, porque nessa época a qualidade das histórias estava num nível muito alto. Isso, daí sai o Marvel Wolfman aí, entra o Danny O'Neill por um tempinho curto e daí o Roger Stern, né? Sim, o Roger Stern, que foi o que mudou o status quo do Homem-Aranha. Lembrando que os desenhos dessa época eram fortemente influenciados pelo John Romita, né? A gente tinha alguns um pouquinho mais diferentes, tipo o Rosandru. O Romita Júnior e tal, mas a grande maioria se inspirava muito nos desenhos do Romitão, então a gente tava numa época aí padronizada, digamos assim, os desenhos. E é interessante você parar pra pensar que, assim, eu vou fazer uma comparação aqui que ela é um pouco injusta, mas é só pra exemplificar, tá? Os quadrinhos da Marvel, eles começaram ali nos anos 60, né, mais ou menos, aí tinha um monte de criança lendo, tinha adolescentes e jovens também e tal, mas o público principal eram crianças e adolescentes, né, e aí, assim, nos anos 80, essa galera tava adulta já, né, então, assim, uma comparação que eu ia fazer no início dos anos 2000, a gente tinha muito filme de super-herói com pegada infantil, né? A imensa maioria de filmes no início dos anos 2000 tinha essa pegada. E se você parar pra pensar agora em 2020, 2022, por aí... Eles continuam infantis. Não, você já tem coisas tipo The Boys, você tem umas paradas mais pesadas, sabe? Que você não tinha tanto, assim, lá no início dos anos 2000. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? As revistas dos anos 80, elas são histórias um pouco mais sérias e mais bem trabalhadas, assim, para um público mais velho, porque o foco é meio que a galera que foi crescendo enquanto lia os quadrinhos. Da mesma forma que... essa foi a fase que abriu, pegou ali, exato, né? Exato, da mesma forma que hoje em dia você tem várias séries e alguns filmes de herói mais sério, né? Às vezes mais violento e tal, justamente porque quem cresceu assistindo desde os anos 2000 e tal, já não tem muita paciência com... sei lá, filme da Marvel, sabe, que vai sair. Então, assim, por isso que eu falei que é um pouco injusto, porque a comparação é os anos 80 realmente foi uma coisa melhor trabalhada e mais concisa do que o exemplo que eu dei. A ideia aqui era só nesse sentido de crescer, né? O público vai crescendo, então as histórias vão ficando mais sérias, né? Isso, e daí nos anos 90, que o público envelheceu, já tava meio gagá, vamos fazer a Saga do Clone, que fazer uma bagunça, ele não sabe pra onde é que vai, onde eu acho vai. Que vai. Anos 90, exato. Pra mim, tem outra pegada, que é, o povo tá parando de ler, a gente tem que pegar os adolescentes de volta, sabe? E aí começa a ser só explosão, tiro, e Mary Jane, toda vez que vê o Peter, fala, vamos para a cama, sabe? Tipo, era isso. Sim, mas enfim, nos anos 80, a vida do Peter Parker amorosa tá meio enrolada. De um lado, ele tava ficando lá com a Debra Whitman, que tava louca. Ele não chegou a ficar com ela. Ela gostava dele. Ele enganava, ele iludia ela. Ela gostava dele e ele ficava tipo assim, ai, que saco. Mas não falava nada também, de tipo assim, não quero. E foi Ele tava com a Gata Negra, né, na real. Eu ia comentar isso agora. Foi nessa época, assim, que começou o namoro do Peter com a Gata Negra. Exatamente. O problema desse namoro é que ela era apaixonada pelo Homem-Aranha e não queria saber da existência do Peter Parker. Outro problema é que, embora ela se vestisse como uma super-heroína, ela não era super-heroína. Sim, ela só era uma ladra. Uma bandida. Uma bandida. Basicamente. Exato. É, nessa época a gente tem outras. Tem algumas histórias, até um pouco. É, na mesma época aí, né? Tem a Gata Negra, né? A gente tem a Madame Tei aparecendo nessa época, tem a. Sim, a Madame Tei que descobre a identidade secreta do Peter, deixando ele super desconfortável até ela esquecer na briga com o Fanático. É, o Nada Pode Deter o Fanático é justamente nessa época também, o garoto que coleciona Homem-Aranha. Eles cansaram de trazer Duende Verde, né, e trouxeram o Duende Macabro nessa época. Né? Exato. É a primeira aparição do Duende Macabro, que ninguém sabia quem era. Exato, e assim, o Duende Macabro, hoje em dia o pessoal falaria, nossa, que falta de criatividade, rei do plot e tal, mas na época era meio que uma homenagem ao Duende Verde, né, que no Duende Verde a gente também não sabia quem era no início e tal. Sim, o Duende Macabro, ele, nos planos do Roger Stern, o mistério da identidade dele ia durar exatamente uma edição a mais que a do Duende Verde, só que infelizmente ele saiu do título antes disso. Mas é anos 80, depois, então, é anos 80, então a gente gosta que eles imitam coisas dos anos 2000, que a gente acha ruim, né, gente? É que na primeira vez foi divertido, na décima quinta... Isso é verdade, isso é verdade. É tipo o Nada Pode Deter o Fanático. Beleza, ele é quase que... Nessa quase época que aí do... uma imitação lá do Demolidor. Mas aí depois você repete com o Senhor do Fogo, repete com o Morlun, repete... Aí começa a ficar... Nessa época aí do Roger Stern, só citando por cima, né? Dá pra falar que a Mary Jane voltou, né? Morar lá e tal, mas não dava com o Peter ainda, eles estavam só... se encontrando de vez em quando. Mas é interessante lembrar que o Peter, ele volta a trabalhar no Clarim, daí tem o Lance Bennett e outros coadjuvantes, mas que nessa época já tinha o título da Team Up em números avançados, quase terminando, aliás, e o Peter já tinha encontrado mais metade do universo Marvel, então tinha encontro com o Thor, com todo mundo lá, teve a saga de Thanos, que ele foi o herói do dia lá, ele e o Coisa, né, os dois salvaram o dia lá, no confronto final com o Thanos. O Peter Parker, ele te mopou com tantos heróis nesse título que, às vezes, faltava heróis, ele tinha que te mapar com uns vilões. Essa revista, né, pra quem não sabe, né, o Team Up é como se fosse um encontro, né, assim, formando uma equipe pra fazer alguma coisa. Então, eram revistas do Homem-Aranha junto de outro herói, enfrentando algum vilão que normalmente era do outro herói, né? Se você ouviu os Twip Views Classics, já deve ter ouvido falar muito mal desse título. É, porque era muito repetitivo. Era muito repetitivo. Sim. E é até interessante agora, parando pra pensar aqui, que quando teve lá a morte da Gwen, né, e que começaram a aparecer outros heróis na revista perseguindo o Homem-Aranha, mas aí eles viam que o Homem-Aranha, na verdade, não era um criminoso, e aí eles se juntavam pra derrotar alguém, meio que era um proto-team-up, né, se parar pra pensar. Uhum. Eu só queria comentar também que nessa época a Tia May, ela decidiu sair do asilo e fazer seu próprio asilo com jogos e prostitutas, né? E aí virou a casa da Tia May lá, que tinha um monte de velhinho morando. Jogos e prostitutas de Ariadna. Virou a casa da Tia May Joana, né? Ai, meu Deus. Bom, Tia May e Ana. Tia May, que inclusive já estava com seu namorado novo, Nathan Lubensky. Ela foi melhorando, exato. Por isso que eu falo, ela passava muito mal no início, mas ela foi recuperando. Ela que ficou com a tabuleta no final das contas. O cabelo de prata nessa época virou um ciborgue também, só pra mencionar, numa história do manto e da adaga, mas que não vale a pena comentar aqui esses dois, porque... Nessa época também, a Gata Negra, ela fez... A gente vai chegar agora no uniforme. É, um pouquinho depois, né? Eu ia falar isso, que em 84 a gente tem a Guerra Secretas, né? A Guerra Secretas original, vamos dizer assim, não a dos anos 2010, né? E que é quando o Homem-Aranha, ele consegue o uniforme negro, né? Que, na verdade, se revela um simbionte alienígena depois. Pra quem não leu, né? Basicamente, a ideia... é que eles estão lá num... Não vou resumir. A gente já fez o Tweepcast sobre Guerras Secretas. É um ótimo programa. Uma entidade divina decidiu brincar de super-heróis porrando super-vilões. Pegou um monte de heróis da Terra, um monte de vilões da Terra. Isso. E jogou eles num planeta e falou, brigue. O importante é um planeta que era formado de pedaços de vários outros planetas, né? O importante é... o Homem-Aranha bate em todos os X-Men juntos. Também, isso também é importante. Mas o que eu ia falar aqui, que o importante é que eles descobrem lá uma máquina que recupera, né, o uniforme, que o Thor tá com o uniforme rasgado, a máquina arruma e tal. E aí o Homem-Aranha vai lá nessa máquina, ele não acha exatamente a máquina que eles estavam falando. Eu só queria comentar rapidão que isso daí teve um retcon recentemente, que na verdade o Deadpool estava nessas guerras secretas e foi ele que indicou a máquina errada pro Homem-Aranha. É, pode ser. Mas aí é isso, né? Ele vai numa máquina que na verdade tinha uma bolinha preta e vira o uniforme dele, ele não sabe que é um simbionte alienígena e depois vai ser revelado. Ele acha que é um traje super tecnológico. É, e realmente, né? Ele, no início, se comporta como se fosse um traje. E produz a própria teia, né? Porque ele tinha se livrado dos lançadores pra salvar o pessoal lá em uma cena, ele tava sem a teia e o uniforme começa a produzir a teia. É tipo, imagina só se uma pessoa chega pra você na rua e fala, olha, toma isso aqui, você nunca mais vai precisar pagar ônibus na vida. Você vai pensar muito no porquê disso antes de aceitar? Né? Tênis. Sim. Mas, e daí a gente tem uma fase que vai ali do meio dos anos 80 até o meio dos anos 90, mais ou menos, né? Eu tô englobando, trouxe uma fase só, mas só pra não ficar picotado demais, né? A fase do uniforme negro. É, a fase do uniforme negro, né? Dele dura pouco tempo, né? A gente sempre fica na cabeça que são anos, mas foi tipo 6 meses. É, foi rapidinho. O simbionte é pouco tempo, ele volta lá, descobre que o simbionte cria, fica a búfala de vários uniformes, ele enfrenta alguns vilões lá, Halloween, o Resposta, o Rosa, né, que surge nessa época, o próprio Duende Macabro volta e tal, o Puma, e aí finalmente ele acaba descobrindo que aquele uniforme, aquela roupa lá, tava levando ele, tipo, tava controlando ele à noite, tava se alimentando, digamos assim, dos hormônios que ele produzia e tal. E ele resolve se livrar daquele parasita, né? Que é um simbionte, na verdade. Exato, mas aí... Sim, é interessante. Só pra comentar, nessa época, a vida romântica do Peter, ela também não tava indo muito bem, que assim, nessa época, a Gata Negra, ela, já que ela, eu comentei que ela não tinha poderes, ela apanhava direto, ela decidiu conseguir poderes com o Rei do Crime. E esses poderes, que eram de criar azar, eles estavam bem problemáticos pro Homem-Aranha, então isso tava levando o relacionamento deles a entrar numa crise. E no meio dessa crise, a Mary Jane, ela revela que ela sempre soube que o Peter era o Homem-Aranha e isso faz eles começarem a se aproximar. Exatamente. E inclusive, eu ia comentar chegar nessa parte também, mas assim, o Everton falou do Rosa, e nessa fase, eu acho que é a fase que mais tem o Homem-Aranha se envolvendo com guerra de gangues e Rosa e etc. Gatinho, né? Igual e daí voltam os vilões antigos, né? Volta o Cabeça de Martelo, Cabelo de Prata, todos voltam a aparecer de novo, Halloween legal, e tal. Assim, do personagem. Sim, até o Homem-Aranha, que nem era vilão na época, chegou a dar as caras. Eu acho que... Isso, e nessa época tinha a Amazing, espetáculo, e daí surgiu, saiu a Team Up, que era uma coisa mais global do universo Marvel, entrou o Web, que era um título mais focado nas gangues mesmo. Tinha muita história lá que era com criminosos de arte, tipo um Papai Noel assassino, sei lá. Tinha aquele Michael Jackson criminoso lá, líder de gangue. Tinha um monte de coisas assim nesse estilo, sabe? Guerra de gangues e tal. Uma gangue de abutres, tipo, o pessoal pegava o uniforme do abutre lá e fazia uma gangue. Tinha coisas desse nível, assim. Se for fazer mais uma outra capa pra esse programa, eu acho que já podemos encaixar lá o Michael Jackson e o Papai Noel segurando um facão. Só para as pessoas assistirem o programa se perguntando como diabos isso se encaixa no programa. E quem ajudava o Aranha nessa coisa das gangues aí era a policial Jean DeWolf, né? A capitã da polícia que tava sempre ali do lado dele, né? Ela, inclusive, estreou lá no Marvel Team Up. Verdade. Sim, já era uma transição do título aí. A história lá que tem o irmão dela e etc. no Marvel Team Up é uma das histórias boas da Marvel. A Team Up não vem só para o mal, né? Ela tem a revanche do Fanático com o Aranha também. Não sei se dá pra comentar aqui. Teve a história do Fanático, citou. É só lembrar que a revanche tá na Team Up. É uma Team Up com os X-Men. Inclusive é a última Team Up, né? 150. E nessa época também aí a gente tem a morte da Jean DeWolf, né? Que é uma coisa que pega pra caramba no personagem. Sim, ela é a história adulta do Homem-Aranha nos anos 80, porque era o Homem-Aranha enfrentando um maluco com uma arma. É nessa história que o psicopata, né? E nessa história que o Demolidor descobre, vamos dizer assim, né? Que o Homem-Aranha... Sim, os dois descobrem a identidade secreta um do outro. Nessa época, quem sabia a identidade do Homem-Aranha era a Mary Jane, que tava se reaproximando dele, ainda estavam iniciando um namoro de novo. A Gata Negra, que tava brigada com ele, então ela tava, digamos, afastada um pouquinho ali das histórias. Quem também sabia era o simbionte, né? Que a gente vai saber que ele tinha essa informação guardada dentro dele, que o Aranha se livrou dele no sino lá, achou que ele tinha morrido, mas na verdade não. E acho que era isso, né? Quem sabia era Harry, sabia? o Harry, ele tava desmemoriado, então ele não sabia. Sim, o Harry foi pra terapia e perdeu a memória. É, e aí, assim, nesse meio tempo aí, né, no final dos anos 80, a gente tem, finalmente, o casamento do Peter com a Mary Jane, né? Sim, o evento que a Marvel fez pra, assim, o Peter e a Mary Jane, eles iam se casar naquela tirinha de jornal do Stan Lee. E a Marvel, ela correu pra fazer esse casamento antes nos quadrinhos oficiais. Ou seja, a história da Guerra de Gangues, que estava sendo desenvolvida por anos na época, ela foi completamente atropelada nessa época. Mas, assim, mas mesmo assim, eles fizeram de uma forma que fazia sentido, né? Ela revelou que descobriu, que sabia a identidade dele, e aí eles foram se reaproximar. É, eles se aproximaram aos pouquinhos, né? Sim. Tipo, eles meio que namoravam, digamos, e ele não sabia exatamente qual era o status da relação deles. Porque eles queriam ficar juntos, mas ela tinha muito medo, né? Ela contou o passado dela, que ela tinha muito medo de perder ele e tal, que ela já sabia e tal, da identidade. Tem, inclusive, uma história que vale a pena comentar, que é do Jim Owsley, que é aquele crossover com o Wolverine, que além da morte do Ned Leeds, que depois inventam que ele é o Duende Macabro e tal, tem uma ceninha do Peter e da Mary Jane, que o Peter acaba sem querer beijando ela lá, e ele fala que ele, digamos, ele tá tentando se enganar, que na verdade eles estão juntos ali e só não assumiram ainda. Nossa, e o também Osley, que hoje em dia é conhecido como Chris, ele fala, eu apoiei uma mentira perfeita, algo assim, uma cena bem, bem legal. E nessa mesma história que pela primeira vez ele menciona que o Tio Ben falou a frase dos grandes poderes lá, é nessa aí também. Só queria comentar que o Jim Owsley, que hoje em dia é conhecido como Christopher Priest, ele odeia o resultado dessa história, porque ele não queria o Peter e a Mary Jane juntos. Ele escreveu essa história lá pra tentar reforçar essa ideia, e no final essa história foi usada como desculpa pra eles se aproximarem. Aqui, só dar uma pausinha rápida que o Magaren caiu. Acabou a luz. Vou dar uma piscada. Então vamos chamar o Mestre da Luz, que a gente não citou ainda nesse podcast. Eu morro de saudade do Mestre da Luz. Faz anos que eles não aparecem na HQ, eu adoro esse personagem. Bom. Cada um adora o que quer. É um que adora a Silver Sable. A trilha Sable, sagrada, né? Do, é um do... que adora o Mestre da Luz, é um que adora a Dracna. A gente não citou a Silver ainda, né? Tá o Mestre da Luz, ele é o mais próximo que a gente vai ter de um crossover do Homem-Aranha com o Lanterna Verde. Eu vou te falar que eu tô tentando aqui passar dos anos, final dos anos 80, 90, pra Silver Sable não ser citada, mas deu certo. Agora já era, agora me lembrou dela. Agora vai ser, metade do programa vai ser as participações da Silver Sable. Ah, aqui, um comentário que eu esqueci de falar, mas... A gente falou de Guerra de Gangues e tal, a gente já fez um tweetcast que era Cidade de Gangues, que falava dessa... Exato. A gente falou de todas as gangues. Exato. Do Homem-Aranha, né? Cara, a gente já fez muito tweetcast. Eu ia falar da tríade aí do Gart, que é tríade sagrada, Fogo Fato, Mestre da Luz e... Quem que era o terceiro elemento? Vocês lembram? Era o Bumerangue, acho que era, né? Bumerangue, Fogo Fato e Mestre da Luz. O motivo veio na minha cabeça é Equinox, o homem termo de... Tinha ele lá também. Pô, todo mundo pulava quando era pra desenhar ele. Pô. Então, aí a gente falou... Ah, tá. A Eugênio e o Peter chegam até a morar lá no prédio Harry, né? Lá, mas aí acabam saindo por... É, na verdade, logo que eles casam ali, a gente tem que mencionar que tem a última caçada de Kraven, né? Que o Kraven morre, tem uma história bem clássica aí. O Peter, ele passa a lua de mel dele 7 palmos embaixo da terra. O J.M. DeMatteis, ele tinha escrito o Capitão América nessa época, e daí, quando ele veio pro Aranha, ele já fez essa mega saga aí, que passou por todos os títulos. Mega saga não, é uma saga, né? Um arco de 6 edições que passou por todos os títulos do Aranha na época. Não era uma coisa. O Aranha enterrado vivo, né? Acho que se não for o primeiro, foi uma das primeiras. E só pra comentar, enquanto muita gente na Marvel odiou o casamento do Peter com o Aranha, gente como o Rogers, como o DeMatteis, amaram o casamento do Peter com a Mary Jane. Inclusive, ele acha que o fato de eles terem se casado cooperou muito com essa última caçada de Kraven que ele tava fazendo pro Homem-Aranha, dando mais tensão emocional à história. É curioso que aqui no Brasil, a Abril, ela tinha uma cronologia própria, né? Porque assim, ela não publicava todas as histórias, e às vezes um personagem tava sendo publicado, tava saindo histórias que eram anos à frente de outro personagem, então eles tinham que ajustar e tal. E a última caçada de Kraven foi publicada aqui antes do casamento. Então em momento nenhum eles falam que são casados, sabe? Fica como se fosse a Mary Jane esperando o namorado falar com ela, porque eles vão se casar. Fica como... a Abril, ela se adiantou ao pacto com o Mephisto, né? Sabe que nessa época aí, eu até... Nessa época não, tipo, digamos, nessa época das histórias, eu achei que a Abril até que foi bem, porque se for pensar, entre o casamento e o noivado deles ali, que ela aceita, tem pouca coisa. Tem uma história com o Smite ali, uma coisinha ou outra e tal. E essa daí adiciona, né, uma grande saga aí, umas duas semanas entre. Então ela dá um intervalo melhor, né? Então fica aquela coisa, ah, aceito, então casou no outro dia, sabe? Lá no, então meio que ajuda um pouco. Na mensal, né, que tem esse, o aceite e tal. E aí na anual tem o casamento, né? Inclusive o casamento foi um mega evento, a gente já falou isso em algum programa, que chegou a ter um estádio lá nos Estados Unidos, né, com o Stan Lee sendo como se fosse o padre, casando dois atores, né, um de Homem-Aranha e outro de Mary Jane. Sim. Foi um evento mesmo. Sim, é. Aí o Peter O vestido da Mary Jane foi feito por um estilista real. Exato. Um estilista famoso. E o Peter e a Mary Jane, eles foram morar juntos nessa época, né? Obviamente. No apartamento do Peter, né, inicialmente. Sim. Depois eles trocaram para um apartamento lá que eles fizeram uma mudança. Sim, e justamente... Não, pode falar. Não, eu ia falar que justamente nessa história da mudança deles é quando surge o simbionte de volta, né? Sim, o Venom aparece a primeira vez pra traumatizar a Mary Jane. O Venom é uma consequência da história da Ginny Wolf lá, que é um repórter de sua vida arruinada pelo... pelo... Que uma galera aranha, né, na cabeça dele. Aí ia falar que vale citar rapidamente que, apesar daqui no Brasil o Venom ter aparecido de estopetão, teve vários pedacinhos aí que tinha alguma coisa mostrando que tinha alguma coisa acontecendo. Sim, tipo, o Ed Brock empurrando o Peter nos trilhos do uma trem. Mão. É, a gente não sabe que era o Ed Brock, mas alguém empurra o Peter nas trilhas do trem. E o sentido de aranha não apita, né? Como é que o sentido de aranha não apitou? Alguém põe um pé para o aranha tropeçar no meio do prédio lá, na parede do prédio, e ele, ué, tá acontecendo? Enfim, também nessa época que a Mary Jane ela começou a deu uma virada na carreira dela, né? Ela começou a fazer testes como atriz, né? Na época ela era só modelo, foi nessa época que começou essa coisa da atuação dela que foi tão marcante pra personagem. É, e aí, nessa história que o Venom surge como vilão, nas suas primeiras aparições ali, ele só abria aquela boca enorme lá quando ele ia falar. Ele ficava geralmente com aquela boca fechada, então ele parecia o Homem-Aranha. E daí até ele deixa de usar o uniforme negro, que ele tinha uma cópia de tecido, né, que ele usava eventualmente. Geralmente à noite usava o preto e de dia usava o vermelho. Na revista, né? Ele deixa de usar pra não ser confundido, né? Com aquele, eu não quero usar o mesmo uniforme que um maníaco, né? E daí ele o vermelho e azul quando ele ia pra festa e o uniforme negro quando ele ia pro enterro. Mas a Mary Jane também, que ela ficou traumatizada, né, com o ataque. Ela ficou traumatizada com o uniforme negro. Tem um pouquinho zoado ele ficar usando a roupa preta, né? Aí, pra piorar a vida do Homem-Aranha, na época eles se mudaram pra um apartamento super legal, lá do prédio, lá do Harry Osborn, mas foi nessa época que o Harry ele começou a pirar de novo. Aliás, não era no prédio do Harry, não. Eles se mudaram primeiro pra um edifício próprio lá, que eles conseguiram alugar, né, que é uma... Como se fosse uma cobertura mais luxuosa lá e tal, que a Mary Jane, ela tava numa novela, né, ela tinha um salário bom e tal. Mas só que infelizmente foram despejados, porque tinha um maníaco lá, maluco lá, que era obcecado por a personagem dela, né, na novela, e daí ele faz de tudo pra arruinar a vida deles, contrata vilão, Sticks Stone, uma galera toda lá. Mesmo no fim ele acaba preso e tal. Eles serem expulsos do prédio que eles moravam. E nessa época, que já é o David Michelinie nos roteiros, né, ele começou a trazer vários vilões clássicos de volta, né, o Lagarto volta, o Camaleão volta, o Treinador, o Homem-Areia, agora como herói, tem uma história dele com a Silver Sable, inclusive eu não citei a Silver Sable aqui, mas vale lembrar que ela surgiu na fase do uniforme negro, e ela me lembrou também que o segundo supergrupo de vilões do Aranha surgiu aí, né, que foi o Sindicato Sinistro, né, reunindo lá o Rino, o Homem-Hídrico, o Bumerangue, o Besouro, o Shocker e tal, e é mais ou menos isso. Aí, o Peter e a Mary Jane, eles acabam se mudando para um prédio lá do Harry Osborn, só que nessa época o Harry, ele volta a pirar, né, ele acaba lembrando que o Peter e o Homem-Aranha são a mesma pessoa, isso é até de uma maneira gradual, né, tipo, numa história ele... Por acaso ele se veste como o Duende Verde, e aí na seguinte ele começa ele briga com o Duende Macabro 2, né? Que surgiu nessa época também. Que era o Macendeio, daí os dois tretam lá, e daí ele volta a ser o Duende Verde justamente pra combater o Macabro novo lá que tava ameaçando ele pra conseguir a tal da fórmula lá, da Super Força. E daí eles estão morando com a Tia May antes de ir pra esse prédio do Harry, que inclusive tem a sobrinha da Mary Jane que vai morar com eles, a Christy Watson, né? Prima, ela tinha problema de anorexia. Não era prima da Mary Jane? Ela é prima da Mary Jane. Prima da Mary Jane. Falei sobrinha? Prima da Mary Jane. Isso, é filha da... Não faz essa pausa aí, não. A Mary Jane, ela quase teve um caso, né? No casamento, enquanto ela tava junto com o Peter, lá com um ator que... o ator queria conquistar a Mary Jane lá só por conquistar mesmo, e a Mary Jane se sentiu um pouco tentada, tudo, mas enfim, ela superou esse caso. Exatamente. A gente tem outra história aí que foi... história famosa da época, né? Que foi Carnificina Total. Eu pensei que ia citar Tormento, mas tudo bem. Antes da Carnificina Total, que se resolve todo o rolo com o Harry, né? O rolo se resolve com o Harry morrendo, por sinal. Acabou os problemas, pelo menos por enquanto. Ele descobre a identidade do Peter, morre, né? Tem toda essa treta. E ele tá, inclusive, já casado com a Lizzie faz um bom tempo, né? A gente nem citou, porque o podcast não é Harry Osborn 60 anos, assim, Peter Parker 60 anos. Ainda vai vir, né? Aí... Harry Potter, tá maluco. Harry Osborn. Brincadeira com... E aí que a brincadeira com o Venom acaba saindo do controle, né? Como diria o Doutor Estranho. Trailer. E aí começa a atacar de cima, o um herói, essas coisas dos anos 90. Anti-herói, né? Anti-herói. Eu falei aqui do Carnificina Total porque é uma das histórias marcantes, vamos dizer assim, né? Porque essa foi mega saga, né? Durou... O Aranha, ele teve participações em outras mega sagas. Por exemplo, Inferno, teve o Duende Macabro virando demoníaco. Atos de Vingança, o Homem-Aranha Cósmico ladrou algumas edições. O que mais que teve? Teve a Saga do Lápide, teve um monte de coisa nessa época, né? Teve Inferno, dele enfrentando os demônios na cidade junto com o Mistério. É importante, assim, é complicado resumir os anos 90, porque nessa época o Homem-Aranha, ele tinha 4 revistas mensais e uma trimestral, né? Que era, na verdade, a Unlimited, ela começou com Carnificina Total. Então, assim... Tente entender com a gente nos Twip Views atuais. Então, assim, e além disso, ele participava na revista de um monte de gente. E participava de um monte de saga, porque tava tendo um monte de saga também. Então, assim, Sim, Desafio Infinito, um monte de coisa. É um pouco complicado aqui resumir em detalhes a vida do Peter Parker nessa época, mas entenda que o Homem-Aranha estava pra tudo quanto é canto. Nessa época o Peter e a Mary Jane voltam a ser despejados, porque a Liz, depois da treta com ela, decide ir embora de Nova York e ela vende tudo que o Harry tinha, inclusive esse prédio. Ela vai namorar com o Fog Nelson lá nos gibis do Demolidor, né, cara? Uma coisa aleatória total. Mas é engraçado que nessa época o Eric citou aí que o Aranha tava aparecendo em diversos lugares ao mesmo tempo, e a única solução pra isso foi criar um monte de Homem-Aranha pra aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, e aí que surge a Saga do Clone. Um pouco antes da Saga do Clone, tem duas coisinhas que eu queria comentar, que é uma que saiu agora nos Twip Views Classic, que são a volta dos pais do Peter, que na verdade é um robô, e blá blá blá, né, MVA, aquela parada toda. Sim, é uma última treta que o Harry Osborn deixou no testamento pro Peter, né? Tipo, o testamento tava lá, e pro Camaleão eu te dou esses dois androides parecidos com os pais do Peter pra você ferrar a vida dele. Exatamente, mas aí o outro ponto que eu ia comentar é que depois dessa fase a gente tem uma época que o Homem-Aranha meio que abandona o Peter, né? Tipo assim, eu vou ser só o Homem-Aranha, né? O Peter, ele percebe que a raiz de todos os males, na verdade, não é o Homem-Aranha, sim o Peter Parker. Exato. E estamos exatamente nessa parte nos Twip View Classics que estão saindo nesse momento, exatamente, né? Isso daí a gente tá falando mais ou menos de 1995, por aí. E aí, sim, a gente tem a saga do clone até o fim ali do volume 1 da Amazing, né? E aqui eu retomo aquela coisa das idades, né? Porque o clone reaparece e o Peter menciona que 5 anos atrás ele tinha jogado um clone em uma chaminé. E aí a gente tem um ponto de referência do tempo lá. Se a saga do clone original dos anos 70 aconteceu 5 anos atrás, quando o Peter tinha 21 para 22, nessa época ele tinha 26 para 27 anos já. Então ele, digamos, se casou aí com 25, 26 anos. Então a ideia é que ele tava... Ele não envelhece, ele vai rejuvenescer, só pra comentar. Assim, a gente já fez, né, tem até 2 tweepcasts pra cobrir a saga do clone, né, mas basicamente o ponto é, o Ben Reilly volta, né, o clone lá da época dos anos 70, ele volta, e aí fica aquela dúvida de quem que é o original e quem que é o clone, né, aquela dúvida que não era pra existir, porque lá nos anos 70 ficou claro que o Peter era o original, que eles dão uma ticoneada, vamos dizer, que... Até chegarem à conclusão de que o Peter é o clone e o Ben Reilly é o original, né? Aí o Peter Parker decide pegar a Mary Jane, sair da cidade e deixar o Homem-Aranha com o Ben Reilly. Ele que se vira agora com essa... É interessante. Vamos voltar com o Homem-Aranha solteiro, trabalhando num emprego que dá pouco dinheiro e tal, e tendo os seus próprios coadjuvantes novos, e dele. É basicamente um Peter Parker reboot, digamos assim, soft reboot, né? Que é uma segunda identidade, que é o Peter. Não dá pra dizer que não é, porque é um clone dele. Só que ele, sabe, pintou o cabelo de loiro lá e tal, mas usou um uniforme parecido, né, com o Homem-Aranha. É. Que ele é o Aranha Escarlate, mas depois ele vira o Homem-Aranha de fato. E ele dura um tempo ali nas histórias, como sendo o Homem-Aranha. Eu só queria comentar. Até, tipo, Tem algumas coisas bagunçadas, mas eu não só é queria comentar que essa é a primeira das muitas tentativas da Marvel de tentar acabar com o casamento do Peter sem colocar os papéis de divórcio no meio. Isso, deixa eles lá, né, a Mary Jane grávida e tudo mais, o Peter aposentado, e o Ben Reilly ali tocando a vida dele de super-herói aí. Inclusive o Peter Parker, Ben Reilly, nessa época ele começa a namorar a Betty Brant, inclusive. Eu ia comentar isso, que assim, eu gosto da fase do Peter casado, acho que todo mundo aqui gosta e tal, mas acho que é inegável, assim, que lá dentro da Marvel, o pessoal não gostava, a maioria. Então, assim, o pessoal lá de cima não gostava, pelo menos. É que eles tinham aquela ideia, né, de que, o Homem-Aranha é um personagem que tem que atrair infanto-juvenil e um cara casado não atrai esse público, temos que deixar ele mais, digamos, parecido com a... Eles faziam o Ben Reilly ser um adolescentezão, assim, de 26 anos ali. Eu comecei a ler com 9 anos com ele casado e achei legal, mas assim, eu entendo, talvez tenha lógica, sabe? Agora... É, a ideia dos caras é essa, né? É o que o Gustavo falou. Beleza, teve o casamento, vendeu pra caramba e tal, mas desde aí é que eles iam tentando, pouco a pouco, acabar com o casamento. Então teve essa questão de, primeira tentativa, vamos manter ele casado lá e tal, mas vamos colocar outro cara no lugar. Lembrando que a gente tá falando dos anos 90, em que vários heróis estavam sendo, entre aspas, substituídos, né? A gente tinha o... Teve até o Massacre Marvel lá, que morreu uma galera. Era meio, né? Que eles tentaram dar uma renovada, porque o povo tava parando de ler quadrinhos, né? E aí entra naquele ciclo... Nos anos 80, a moda era mudar a roupa dos personagens. O Aranha teve o uniforme negro, o Capitão América também passou pra negro quando ele era capitão. O Wolverine tinha aquele uniforme preto do John Buscema. Então, e assim... O Máquina de Combate teve a coisa de prato, não, o Centurião de Prata. Centurião de Prata. Mas assim, o Capitão América tem o uniforme negro, o Eric tem o uniforme negro, o Magari tem o uniforme negro, todo mundo tem o uniforme negro. Mas o que eu ia falar é que assim, anos 90, a gente já falou isso também em outros programas, mas assim, a oferta de conteúdo e entretenimento aumentou muito, né? Então, assim, até pra você assistir um filme em casa era mais fácil, você alugava as fitas e tal. Eu sei que começou nos anos 80, mas popularizou muito nos anos 90. Mas ficou mais fácil nos anos 90. Você tinha videogame, né? Assim, Mega Drive, Super Nintendo e tal. Tudo popularizou mesmo nos anos 90 e tal. Então, provavelmente, o que acontecia, né? A venda de revistas estava em queda, e aí o povo tentava de tudo pra vender. Nem que fosse vender, fazer uma grande transformação pra vender muito, né? E isso gera aquele problema, né? Porque você faz uma grande transformação, vende muito, começa a reduzir as vendas, aí você entra num ciclo vicioso de eu tenho que fazer coisas inesperadas, né? E aí sobe a venda de novo, aí depois cai de novo, e aí vai ficando nisso. No caso do Homem-Aranha, durou 2 anos nessa coisa de vai e volta, clone, não é clone e tal, até que terminou a saga com o Ben Reilly morrendo, o Peter voltando... E a filha do Peter, né, que nasceu ali, ela foi sequestrada, a gente... Viu uma mulher sequestrar e levar ela, mas não se sabia o paradeiro, né, por um bom tempo. E o Peter volta à sua vida normal de Homem-Aranha. Não sabe onde essa menina tá. Mais ou menos. O Norman, igual você falou, né, o Duende Verde, ele é revelado que, na verdade, ele não tinha morrido. E, enfim, né, eles inventam... E a Tia May morreu nesse meio aí, né, lembrando, né, na saga do clone. A segunda vez que ela morre, já. Segunda e definitiva. Aí ela morreu e tchau, nunca mais. Lá na primeira era uma mentira do mistério. Nessa daqui eles inventam depois que era uma atriz, né? Modificada. Não, ela morreu. Ela morreu. De fato, ela. Nessa época. É mais interessante. É que a história é boa demais. Aí depois, eles, bem, depois eles contratam uma atriz pra ficar no lugar da Tia May. Exato. Eu não quero pensar que a Tia May de hoje em dia é uma atriz. A gente tem dois podcasts da Saga do Clone e tem uma só dessa fase do pós-Saga do Clone aí também, que é. Retorno de Peter Parker, que a gente chamou essa terceira parte. Aí que vem um monte de coisa interessante, né? Que o Duende Macabro verdadeiro é revelado, aquele inicial lá, Duende Macabro volta. Tem a Guerra dos Duendes, né? Verde Macabro. tem vários chefes de gangue aparecendo. É como se fosse um retorno aos anos 80 aparece, por um curto período. O filho do Kraven também dá as caras, né? O segundo filho dele dá as caras. É, o Kane já mata ele, né? Kane, que é outro clã do Homem-Aranha, a gente falou. O primeiro que apareceu já morreu nas mãos do Kane. Aí aparece daí depois tem o outro lá, que é o filho bucha do Kraven. Se eu estiver achando muito complexo essa parte da saga do clone, é porque era bagunçada mesmo. É porque Mas em resumo... Cara, tem muito plot nesses anos 90 que foi começado e nunca terminou. E isso que a gente nem se falou em Judas Traveler e Scryer, né? O negócio é, na saga do clone, fizeram o Peter achar que ele era o clone e no final das contas ele era o original. Em resumo, é isso, né? Seguiu casado com a Mary Jane... O Norman Osborn voltou e começou a perseguir pra caramba ele. É, a gente tem, né, até temporada de caça, que é quando coloca um prêmio pela cabeça do Peter. Ele não pode agir como... Crise de identidade. Nessa época, o Peter... Só pra comentar, nessa época, o Peter, ele volta pra faculdade, inclusive, né, pra terminar o curso, né? Ele tinha largado o curso lá nos anos 80. Ele largou na época do Doente Macabro original, lá, e a Tia May ficou brava com ele por umas 30 edições sem falar com ele, né? E aqui ele volta, e a Mary Jane começa a cursar psicologia, né? Ela larga esse papo de atriz aí que tava dando muito errado. Eles começam a conhecer os vários parentes da família da Gwen Stacy, né? Que a gente nunca tinha visto até hoje. A gente tinha visto ele, mas ele era um pouquinho diferente nos anos 70, né? Tinha uma máscara de vilão do Scooby-Doo, né? Exatamente. E assim, a gente fecha a primeira fase das histórias do Homem-Aranha aí, né? Da Amazing Spider-Man. Terminou com o Peter desistindo pra variar de ser o Homem-Aranha, né? Isso, e é nessa história que ele acaba quebrando a perna e dele reencontra a filha dele. E agora a gente segue aí pra Garota Aranha, né? Anos depois. Exato. Então, Garota Aranha seria a nossa continuação desejada, né? Que é um universo alternativo que a Marvel criou e considera que ele. Eles acharam a filha e tal. Não era a tia May, né, que voltou, era a filha, né? A pequena May. A história seguiu. Então, nada de Tom DeFalco. O que temos pra hoje é Howard Mack, né? Homem-Aranha mesmo volume 2, né? Tô tão feliz. Antes da gente começar, eu só queria dizer tchau pro Magaren, né? Agora que ele, infelizmente, ele vai nos deixar. Ele pode reclamar. Agradecer a participação dele no programa. Pode reclamar aqui enquanto a gente fala. Mas é importante citar aqui, por mais que tenha virado um universo alternativo depois, e era comum nos anos 90 lá, né? No meio, final dos anos 90, que às vezes eles dessem uma reformulada na história dos personagens. Na DC acontecia muito mais do que na Marvel. E eles tentaram... A DC, ela teve reboots de verdade no universo dela. Depois de uns 20 anos, eles jogavam tudo fora e começavam do zero. Até hoje, assim. Com o Homem-Aranha, eles tentaram fazer um leve reboot, né, nessa época aí. E assim, eles não iam anular as coisas que aconteceram, necessariamente. Mas eles tentaram meio que dar uma atualizada na origem do personagem, né? Aquela história... História Gênese, né? Estados Unidos, Quem quer saber como mudou isso? A Gênese foi publicada nos últimos números da Teia do Aranha. E foi bem na virada da Abril também, né? Saiu o formatinho e entrou as prêmio. Eles atualizaram a origem dos anos 60 do Homem-Aranha para uma origem dos anos 80 em plenos anos 2000. Então, por que que eu tô... Mas assim, mas faz sentido, de certa forma, entre aspas. Porque assim, eles... Não tô falando que é boa a história não, tá? Só tô falando do que eles tentaram fazer. A Gênese, né, o Chapter 1 lá nos Estados Unidos, ela era como se fosse assim, ó, vamos recontar o que aconteceu há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, na verdadeira origem aqui do Homem-Aranha, né? E aí eles meio que recontaram a origem, de certa forma, pro novo público, entre aspas, né? Eu comecei a ler Homem-Aranha um ano antes de Gênese, então pra mim foi o meu primeiro contato, por exemplo, com as histórias originais, né? Não sabia na época. Até o Magari, até hoje, ele acredita que todos os vilões do Homem-Aranha estão relacionados ao Norman Osborn. Inclusive, o Duende Verde e o Homem-Aranha são primos. Mas aí, por que que eu tô citando essa história como... Hoje ela é considerada um universo alternativo, mas por que que eu tô citando aqui, né? Mas é porque quando eles lançaram ela, era pra ser uma coisa oficial. Então, as primeiras edições da Amazing Spider-Man Volume 2, né, que é essa que começou em 99, ela citava... Howard Mack. Ela citava os acontecimentos da Gênese, quando falava do passado. E os visuais eram todos da Gênese. O Electro começou a usar azul de uma hora pra outra. O Octopus tinha aquelas pernas metálicas, tipo uma armadura na perna, assim, Eles meio que fizeram um reboot de leve ali, mas que com o tempo eles foram abandonando, né? Assim, sendo bem sincero, particularmente, eu prefiro que não faça, mas não é exatamente um problema, assim, o Gênesis, sabe? É porque a gente não tá acostumado, né, desse tipo de coisa na Marvel. Mas não, eu não achava as histórias do Gênesis ruins, sabe? Tipo, não eram ruins, é que elas são 30 edições do Stan Lee ruchadas em 8 edições do John Byrne, tipo, que nem tava desenhando tão bem nessa época. Mas... eu prefiro que não tenha, mas ela não é, tipo, um absurdo. E esse volume 2 aí, ele tem toda essa treta aí, o Venom, ele aparece, tem um novo sexteto, tem um monte de treta aí, e a Mary Jane morre num avião, né? Então, vamos acabar com o casamento de Venom. Volta a ser Homem-Aranha nesse volume 2, isso... meio que deixa a Mary Jane bem irritada, ela decide ir embora pra Los Angeles e nisso que o avião dela cai. Exato, é a segunda tentativa de acabar com o casamento. Exato. E o Peter até chega a acreditar, né, que ela morreu assim mesmo e tal. E daí vamos fazer o seguinte, né, eles começam, vamos agora tirar, já que tiraram a Mary Jane, vamos voltar com a Gwen, né, eles pegam uma Gwen Stacy morena, que é a prima da Gwen, a Jill Stacy. Ela não perde tempo. E exatamente, começam a jogar um monte de ceninha ali, dando a entender que ela vai ficar com o Peter, né? Porque a Mary Jane não morreu, na verdade, ela volta. Aí, depois que a gente descobre que um fã, que a gente nunca vai saber quem é, que é a responsável por tudo, que a Mary Jane estava viva, a prima da Gwen, ela some, né? Ela percebe que não deu certo o golpe e vai embora. Mas ela decide deixar um presentinho, né? E daí ela sai quando entra os Trazinski, que o presentinho é um monte de totem. É só uma coisa. Ela sai. Coisa que antes, que quando a Mary Jane volta, ela e o Peter acaba dando um tempo também, né? Então é a terceira tentativa. Quando ela saiu, eles estavam brigados e ela não esqueceu que eles estavam brigados. Então, assim, é a terceira tentativa de separar eles. Exato. A Mary Jane, ela foca na carreira dela lá em Los Angeles e o Peter. Aqui em Nova York, ele começa a lidar com ameaças mais místicas, né? Aparece um tal de Ezequiel que tem poderes muito parecidos com o dele. Atenção, atenção, chegamos no auge de John Romita Jr., como diria Mauro. Eu tenho todas as edições encadernadas lá dos Estados Unidos dessa fase, só por causa da arte do John Romita. Homem-Aranha com uniforme com gominhos e tal, sombra amarela... E nessa época, o Peter, ele começa a ir morar com o Rand, né, um amigo dele desde os anos 60, né, e nessa fase, esse Ezequiel, ele aparece pra avisar o Homem-Aranha que, assim, do nada, junto com ele vai aparecer um monte de ameaça mística tentando matar o Homem-Aranha, né. Coincidência, justamente quando esse Ezequiel dá as caras, né, na vida do Homem-Aranha, mas beleza. Aí o Homem-Aranha começa a enfrentar o Morlun, o Chatra... Começa a enfrentar um monte de vilões místicos, misteriosos. Tem aquele octopus genérico que surge nessa época também. E como detalhe... a gente vai descobrir mais pra frente, esse pessoal todo, na verdade, tava indo pra matar o Ezequiel e tava trombando com o Homem-Aranha. Como o Ezequiel comenta, o cara ele anda e se balança pela cidade com a roupa de aranha, né? Então, o pessoal que ia atrás do Ezequiel achava que era o Homem-Aranha que estava atrás. Eles estavam indo atrás, tipo, de um cara indigno, vamos dizer assim, do poder, né? Aqui, mas o que eu ia comentar é... Eu esqueci o que eu ia comentar. Ah, eu ia falar que o Peter virou professor nessa época lá da escola, né? Sim, ele começou a trabalhar como professor lá no Midtown, que a gente descobre nessa época que era uma escola pública e ela decai bastante nessa época. Ele decidiu dar uma força para os alunos lá. Eu lembrei que o que eu ia falar é que ele... Essa época que essas histórias saíram, era uma época que a Marvel, ela tava dando uma reformulada geral nas histórias, né? Assim, depois do quase falência dela, né? Ela chegou a abrir falência, eu acho, nos 90, né? Os anos 90, assim, o pensamento empresarial que a Marvel teve nos anos 90 levou ela quase à falência, né? E o que salvou foram os filmes, e daí qual é o raciocínio? Vamos transformar as HQs nos filmes. Então eles usam essa parada mística... Eles usam a parada mística pra dar uma teia orgânica, por exemplo, pro Aranha. Os X-Men começam a usar uma roupa preta. Quando tem Homem-Aranha 3 lá com a roupa preta, o Peter volta a usar o uniforme negro também. Mas fica esse ciclo aí. Não era isso que eu ia falar, não, mas não é uma coisa totalmente condenável também, porque muitas pessoas dos filmes estavam indo pros quadrinhos, né? Então a pessoa acaba... Não citei que é ruim. Tu sabe que eu acho ruim porque eu já falei outras vezes, mas aqui eu só citei. Eles começaram aí pela linha dos filmes, né? Eu só queria defender que a culpa do Homem-Aranha ter teias orgânicas não é culpa do totem dele, não. Isso é culpa lá daquela rainha lá que mexeu no gênio. Foi mais pra lá, transformou ele numa aranha gigante. Mas o que eu ia falar é que... O Outro é o nome da saga. Antes do Outro, a gente já tinha essas teias orgânicas, mais pra frente, é depois do filme. Mas o que eu ia falar é que nos anos 2000... Marvel, ela entrou numa tentativa nova, vamos dizer assim, de fazer histórias, que era contratar roteiristas diferentes, né, roteiristas de séries de TV e coisas do tipo, para dar uma revitalizada nos personagens, né? Então, assim... Trouxeram o roteirista do He-Man lá pro Homem-Aranha. É, não, você tem o Demolidor, entrou numa fase excelente na época lá, com Diabo da Guarda, uhum. Eu acho, alguma coisa assim. Sim, é, com Kevin Smith, que é um diretor de cinema. Os X-Men também entraram. Qual que é o nome do... O Grant Morrison. O Grant Morrison. Ele não é da televisão, não. Ele Morrison. Já é dos quadrinhos, mas ele é da DC. O Grant Morrison que eu ia falar era... É, ele era da Liga da Justiça, mas teve o Joss Whedon depois dele. Eu ia falar, era do Joss Whedon. E o Homem-Aranha, ele recebeu na época o J.M. Straczynski lá, que também era, ele era de Babylon 5, eu acho, alguma coisa assim. Então... Ele era do He-Man, cara, ele escrevia episódios do desenho do He-Man. Causa... O Magaren quer falar alguma coisa sobre o Straczynski, que é a sua fase incrível? O que eu quero dizer é assim, eles estavam tentando dar uma cara nova, vamos dizer assim, para as revistas, contratando vários tipos de roteiristas diferentes, e aí e dando liberdade grande para os caras, né? Sim, eles voltaram a ser um, tipo, em vez de serem mais comerciais, eles decidiram criar histórias mais autorais. E aí, assim, o problema... E virou bagunça, né, cara? Porque aí criaram Filhos da Gwen, uma palhaçada que depois demorou anos, né? O problema que isso traz é que esses caras que vieram, eles tinham a liberdade muito grande a ponto de... Pode ignorar o que veio antes, sabe? Você pode referenciar e tal, mas... E o que você acha legal. Então, assim, bom por um lado, porque, ok, vende, dá dinheiro e tal... Mas pra quem acompanhava mais tempo, acaba tendo um monte de controvérsia, né? Controvérsia, etc. Furos no roteiro, né? Mas aquele negócio assim. Só é furo de roteiro pra quem já acompanhava, né? Como o objetivo era atrair gente nova, então, tipo assim, eles não se importaram. Tipo, quem é que sabe que a Gwen foi pra Londres e não pra Paris? Ah, não vai saber, vamos colocar aqui que foi pra Paris. Europa, né? Tudo fora dos Estados Unidos é Europa. Então, sim. Vamos colocar aqui que o... Daí, tipo, como é que foi, né? Eles criaram ali um... Teve a fase do Caído Entre os Mortos ali, uma saga da época, Marvel Knights, né, que era um pouquinho... Era meio autoral, mas era diferente, mas tipo, vamos trocar quem é o Venom, vamos dar o simbionte pra outro cara aí, vamos pegar o Octopus e fazer uma origem nova pra ele, baseada na do The Falco, e daí criaram um Octopus Origem. Sei lá, vamos fazer o Peter revelar a identidade, daí na Guerra Civil ele revela pra todo mundo. O ponto que eu tô querendo dizer é pra quem acompanha há mais tempo, é muito bagunçado, vamos dizer assim, mas... para um público novo, funcionou muito bem, né? Tipo assim, eu sou esse público novo e funcionou muito bem. Então, o que eu quero dizer é, eles tiveram uma estratégia que deu muito certo, né? Só que ela quebra um pouco a cronologia ali, fica meio zoado para quem acompanha mais tempo. Sim, ficou meio zoado, porque essa coisa do Peter ser totem, a início dá a entender, só que é tipo assim, era o destino dele virar uma aranha, mas todo o poder dele é científico. Mas aí rolou o outro lá e a gente descobre que, na verdade, o Peter, ele é tipo o arauto de uma entidade mística aranha. Aquele negócio que... Pareceu o Kraven delirando na última caçada, né? Eu sou aranha, não sei o quê. Confusão toda. Mas só falando da parte da idade ali do Peter, que aqui é o último momento que a gente tem uma referência. Que ele, ali na saga do clone, né? Ele fala que passou 5 anos, então ele tinha uns 26 para 27. E aqui... No início, no final da Fast Card Mac, início do Straczynski, tem uma passagem que ele menciona que passou 2 anos da confusão do clone, então ele tava com quase 30, 29 pra 30 aí na fase do Straczynski. Aí pra frente, acabou, não tem mais referência de idade, nada. Mais pra frente vai ter uma última referência à idade do Peter, mas eu vou comentar ela quando a gente chegar nela. O que eu achei foi só até aí, então... A revista que eu ia falar dos X-Men era a Astonishing X-Men, que é a surpreendente, que é do Joss Whedon. Então, assim, a gente tem essa fase aí que ela foi bem controversa, assim, tal, mas a gente tem o Homem-Aranha basicamente descobrindo essa parte dos totems, né? A primeira história, inclusive, ela deixa meio que na dúvida, né? Se é totêmico mesmo, se não é, tal, mas depois acontece isso aí que o Gustavo falou, né? Uhum. Já aparece a rainha e aí ele ganha outros poderes, lá em outro, no outro, ele ganha poderes novos de novo. Mata o Morlun e morre junto, né? O Morlun mata ele, não sei, e aí ele renasce de um casulo com outros poderes. O negócio vira uma maluquice mesmo. E a Guerra Civil entra logo depois, né? Tipo... E a putaria saiu do controle. É, um pouco antes. A Guerra Civil entra, tipo, pouquinho depois, assim. É uma coisa de questão de É nessa época que o Peter, que ele, ele em 2004, mais ou menos, ele entra pros Novos Vingadores, que era outra... Ah, sim, eu ia falar isso agora. É porque eu ia falar isso, que nessas tentativas da Marvel de... que estavam funcionando, né, vamos dizer assim, de atrair novos públicos e etc e tal, eles pensaram, tipo assim, os Vingadores era pra ser a maior equipe. Ninguém se importa com Vingadores, né, a verdade era essa na revista. Então por que que a gente não pega os heróis mais populares e colocamos eles nos Vingadores? E é isso que acontece nessa época. Tipo, Não interessa se o Coisa é do Quarteto e se o Wolverine é dos X-Men. Vamos tirar o Coisa do Quarteto, o Wolverine dos X-Men e vamos jogar aqui com o Homem-Aranha. Que era a melhor coisa do Homem-Aranha que era publicada na época, porque a mensal era publicada. Que não era muito difícil, né? Cara, a mensal do Homem-Aranha, ela tava muito boa até o John Romita sair. Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Falando mal do Deodato, hein? Não vamos permitir isso. Não, o negócio decaiu por culpa do Deixa eu fazer uma correção. O Deodato deu azar. Eu falei que era melhor, né, do que a mensal e tal. Mas mesmo assim, não era uma coisa maravilhosa, porque o Peter nos Vingadores, apesar dele ser mais divertido e etc, ele era o bobo da corte, né? Assim, muito mais. Ele era só pra fazer piadinha. A gente culpa o Dan Slott pelo Homem-Aranha Infantiloide, mas ele começou nos Novos Vingadores. Ele só aparecia em quadrinho pra zoar com o Luke Cage, pra zoar com o Wolverine, e ele não fazia mais nada, era só zoeira. Tipo, o Aranha era o... O Straczynski, ele até fez um arco do Homem-Aranha com os Vingadores, que ele tentou mostrar um Peter mais sério na equipe, estrategista, tudo, mas no título dos Novos Vingadores, ele infelizmente ele era o palhaço. O contrário do que acontecia nos anos 90, lá, que ele já era um Vingador reserva, mas quando ele aparecia, ele ajudava, ele tava no meio lá, ele era sério, digamos assim, né? Que ele começou eles começaram, porque assim, o Homem-Aranha sempre foi um dos principais heróis e era referência e tal, mas nessa época ele passou a ser tipo, eles tratavam ele como um herói menor, né? Foi uma mudança do nada, assim, que o Bendis fez, né? Sim. Tipo assim, ele não leva nada a sério e tal, então assim... Ele é tratado como um trouxa na Guerra Civil, tipo, iludido pela promessa de riqueza e uniformezinho, armadura e tal, vai revelar pra todo mundo, né? Eu ia comentar isso agora, foi nessa época dos Novos Vingadores que o Peter, ele cometeu o maior erro da vida dele, que foi tentar virar amiguinho do Tony Stark. Que diferente do Tony Stark dos filmes, né? Dos quadrinhos, ele só era filho da... né? Nos filmes... Ele era pra caramba. Época, né? Nos anos 80 e 90, ele não era nada. Ele só tava lá no meio, ajudava e tal, mas ele não era tão sacana. Aqui que ele começou, tipo, transformaram ele num ele era um fascista, assim. Ele queria controlar registro, não sei o quê. Só comentando um pouco a cronologia do Homem de Ferro, nessa época o Homem de Ferro tava tão babaca, mas tão babaca, ele fez tanta coisa ruim, que a única solução que a Marvel achou pra limpar a conta dele com isso, quando ele ficou popular nos filmes, foi apagar toda a memória dele. Pois é, então é nessa época que tem a Guerra Civil, o Homem-Aranha, ele acaba sendo um ponto central ali numa boa parte dela, porque ele... Tipo assim, ele tá lutando pelo lado pró-registro, né? E aí, no final das contas... Enfim, a gente já fez um tweetcast sobre isso também, mas ele percebe que ele estava do lado errado. E por causa disso, todo mundo começa a perseguir ele porque sabe que ele é o Peter Parker. E acabam tentando matar ele e acertam a Tia May, né? Coincide com o lançamento do Homem-Aranha 3 nos cinemas. Então vamos aproveitar que a Tia May está... baleada e o Homem-Aranha tá revolto e vão colocar o uniforme negro de novo. Daí ele tem a saga Back in Black. Nessa fase, o Peter, ele recebeu duas boas notícias. A primeira boa notícia foi que a tentativa de assassinato sobre ele não deu certo. A segunda boa notícia é que acertou a Tia May. Mas essa história, pelo menos, né, a volta do uniforme negro, eu gosto bastante dela, assim, ela é uma história boa. Nossa, essa história é muito boa. Não é ruim, não. Tem umas cenas legais, aquela um momento no tempo é legal. Um pouco depois, né? Mas a volta do uniforme negro, né, seria a última saga ali. E aí, enfim, né, é por motivo... E aí rola o reboot do Homem-Aranha e a tentativa final de acabar com o casamento do Peter. Aqui a coisa fica realmente aqui que muita gente largou. Tipo, que já tinha largado nos 300 e quem não tinha largado, aqui uma galera largou. Pensou, eles realmente fizeram um reboot. Aqui eles falaram, vamos apagar as histórias. Os caras, eles realmente eles estavam desesperados pra acabar com esse casamento, porque chegou o ponto que eles preferiam o Homem-Aranha assinando um contrato com o capeta do que assinando os papéis de divórcio. Basicamente foi isso, né? Se o Mephisto, né, que é um demônio do universo Marvel, apareceu pra ele e pra Mary Jane e propôs salvar a vida da tia dele e fazer todo mundo esquecer que ele era o Homem-Aranha em troca do casamento, né, do amor e blá blá blá. Sim, a gente vai descobrir depois que, na verdade, o Mephisto ele só queria se lembrar da Mayday. Que era a menininha que ia nascer e não nasceu? Sim, que estava desaparecida. Ela ia acabar com ela, que seria a pessoa que derrotaria o Mephisto no futuro. E ela estava viva, ela estava desaparecida, mas na real. Mas essa é outra, né? Essa é outra, a que aparece ele como criancinha na saga, sim. Mas a bebê tava desaparecida, ninguém sabia o que tinha rolado com ela até esse momento. Contato, a bebê já deixou de nascer, o Mephisto já deu uma mexida na história lá pra sumir lá com o óvulo. Claro, porque todos sabemos que Peter e Mary Jane morando juntos, mas não sendo casados, eles não teriam chance nenhuma de ter filho. Exato, eles são virgens ainda, não pode, a primeira vez deles deveria ser na noite só depois do casamento. É. Mas assim, o reboot traz o Harry de volta, ele muda os coadjuvantes, começa a surgir um monte de vilões novos, do Brand New Day lá, um novo dia, né? E aí esse começa... Esse negativo se manteve, porque o resto todo foi esquecido. E surgem uns 3, 4 roteiristas ali que alternam no título, mais, né? Entre eles e Dan Slott, eventualmente todos largam, né? E fica só o Slott. Eram basicamente, eu acho que eles eram chamados de Webhead. Eu acho que eram mais de 5. Aí cada um escrevia um arco, sim, aí um deles assumiria depois. Aí acabou sendo o Dan Slott, né? Foi o escolhido pra... Sim. Aí... Nessa época tem essas mini-sagas aí, tipo... Como assim, o Norman, ele voltou. Então, começa meio que o universo Marvel gira um pouco em torno dele. Daí tem os Thunderbolts lá, o Venom já tá no Escorpião, né? Que é o Mark Gargan. Daí ele cria lá os... Tem aquela saga do Anti-Venom, que é... Se eu não me engano, as Portas da Morte, que surge o Senhor Negativo também. Não, Novas Formas de Morrer é o nome. Novas Formas de Morrer. Aí, eu só queria comentar rapidão os eventos que aconteceram nessa fase. Nessa fase, ela começa com o J.J. Jameson, enfim, sofrendo um infarto devido ao excesso de estresse. E surgiu um pai dele do nada, né? Tipo, do nada. Assim, agora o Jameson tem um pai, né, cara? Sim, mas depois. Nessa época, o Clarim, ele é vendido pra um cara que o J.J. odiava e ele transforma o Clarim num tabloide de vez. O Peter, como muito, se demite do jornal e nessa época ele vai trabalhar lá no na linha de frente, que era o jornal do Ben Urich. Nessa época também aparece lá aquele... O pai do J.J. Jameson, o J.J. Jameson pai. Nessa época a gente descobre que o J.J. Jameson é o J.J. Jameson Jr. Ou seja, são quatro J's. Ele casa com a Tia May, né? O pai do... Sim, ele casa com a Tia May. Aí nisso, o Peter, ele aproveita que agora ele e o JJ são parentes e já consegue um emprego com ele lá na prefeitura como fotógrafo. Do nada, vocês falaram aquele caso que a Tia May, eu me toquei que a gente nem mencionou, que tipo, a Tia May volta, que era uma... Isso, a gente chegou a falar, né? Só que, tipo, ela volta lá atrás, tipo, agora a Tia May, do nada, e surge como coadjuvante fixo. A gente não comentou nada dela nos anos 2000, porque tudo que foi feito com ela nos anos 2000 foi pagado no pacto. Tem uma história boa, né? Que é quando ela descobre, vamos dizer assim, a identidade do Peter. Essa história é legal. Mas lá antigamente. 2000, então, também já tá apagado 2000, aí. Né? A história conversa. É. Mas aqui, vamos, só pra dar uma organizada. Aí, nessa época, aí só pra terminar a fase, essa fase dos cabeças de teia, nessa fase o Peter, ele a vida amorosa dele é uma confusão, vários interesses românticos diferentes, ele não fica com ninguém definitivamente, mas nessa época acontece lá o poluidor polonês que o Peter ele acaba perdendo o emprego dele como fotógrafo e pior, ele fica queimado como fotógrafo, ou seja, ele não consegue mais trabalhar como fotógrafo nem se ele quisesse. Exatamente. Mas no fim, tudo dá certo, ele começa a namorar aquela tal de Carly Cooper, que foi um dos interesses românticos que eles introduziram quando tiraram a Mary Jane de cena. Como vocês comentaram, realmente essa parte do pacto ela é um ponto de visão, e até um pouco complicado aqui pra gente comentar, mas vou citar aqui brevemente, que assim, a ideia é que o casamento foi desfeito, né? Eles nunca se casaram. Por causa disso, várias coisas do que a gente comentou nesse programa não aconteceram ou aconteceram de formas diferentes. Eles falam que eles não se casaram, mas eles viveram juntos por muitos anos. Então, assim, Última Caçada de Kraven, por exemplo, aconteceu da mesma forma que a gente conhece, porque eles não estavam casados, mas estavam vivendo juntos na época. Então, as paradas assim. Foi a da Abril, né? A Abril previu o pacto, eles estavam só vivendo juntos. Então, assim, é um pouco complicado. Sim, a Marvel, ela não aceita casamentos, mas pra ela tá tudo bem estável. É um pouco complicado a gente ter uma coerência, porque é um reboot, né? No final das contas, é isso, é um reboot. E, inclusive, nesse momento, eles aproveitam para dar uma mexida um pouquinho na personalidade do Peter, deixando ele um pouco mais jovem, mais jovial, assim, mais até um pouco imaturo em algumas partes. A palavra que tá procurando é criança. Ele vira uma criança. O Harry vivo nessa época, só lembrando que o Harry vivo nessa época não tem explicação nenhuma nesse período. Vai depois ter, ele está vivo. Na verdade, eles deram uma explicação. Mais pra frente vem. Mas ele fica uns 5, 6 anos ali. Ah, estava na Europa, um papo desse. É, depois eles explicaram que o soro do duende que matou ele, na verdade, ressuscitou ele, e o resto colocaram na conta do mistério. Então, assim, basicamente, essa nova fase, Um Dia a Mais, ela, que foi 2008 até 2010 ali, mais ou menos, ela muda o status quo de tudo. É como se fosse realmente um universo alternativo. São novos vilões aparecendo, o Homem-Aranha não tem mais os poderes que ele tinha ganho lá do outro, são novos... Volta o lançador então, assim, de teia. Ele chega a voltar com a Gata Negra, né, numa época ali... Sim, ele ficou naquela, sabe aquela, numa amizade colorida, assim dizer. Eles não estão namorando, mas de vez em quando tinha uma notizinha. E aí, assim, na fase Um Novo Dia, né, que vai de 2010 até 2014, mais ou menos, meio que continua com essa... É justamente quando o Dan Slott assume, né? A gente já fez um tipcast também. Tem essa história, Um Momento no Tempo, meio que recontando a história. É um what if do casamento, né? Mostrando por que o casamento não aconteceu. Sim. A história é bem... Eu acho a história legal. Infelizmente, tudo que aconteceu depois do pacto não é tão legal, mas a história em si é um what if bom, vamos dizer. Sim, ela teria sido muito legal se ela tivesse acontecido logo após o pacto, e não anos depois, né, dos fãs enchendo o saco da Marvel, que saber o que aconteceu. E tem também o Reinado Sombrio, né, que o Homem-Aranha, na verdade, é o Mark Gargan, né, se torna o Homem-Aranha aos olhos do público, né? Sim. Porque na época que ainda estava vigente, né, a lei de registro, então o Norman Osborn, que era líder dos Thunderbolts, ele vira meio que o líder da SHIELD, né, que muda de nome na época. Uhum. Por sorte do Peter, nessa época, com o pacto, o próprio Norman, ele também esqueceu que o Peter Parker era o Homem-Aranha, porque senão a vida dele teria sido um verdadeiro inferno nesses anos. E tem os Vingadores Sombrios, que são versões, são vilões. Mas assim, o importante nessa fase, né? O Homem-Aranha acaba voltando aos Vingadores quando acaba a lei do registro. O Peter começa a trabalhar nos laboratórios Horizonte, né? Ele começa a receber. Sim, ele arruma a Marla Jameson, ela arruma um emprego. Exato. Pro Peter lá com o amigo dela. É o Peter de novo usando as conexões da família recente. Eu gostaria de ouvir a opinião do Eric sobre a saga Confins da Terra, que eu acho que ele gosta bastante. É melhor que ele usar do Confins da Terra. A Ilha das Aranhas eu ia pular total, porque não tem diferença nenhuma na história. Isso, antes disso tem a Ilha das Aranhas, que o Chacal volta. Só te interromper, mas assim, nesse meio tempo aí, o Dan Slott na época, né, ele começou os planos de grandeza pro Peter, né, que ele queria. Assim, na verdade é aquele negócio, né? Voltamos aos anos 90. Grandes eventos mudando todo o status quo do aquele personagem. Negócio, né? Assim, eu falo, o Dan Slott queria, mas assim, ele dava ideia e os editores aprovavam, porque, né? Enfim. Então é a Marvel. Também conhecido como Joe Quesada, né? O cara que bagunçou tudo aí nos anos 2000. Assim, então o Peter começou pouco a pouco, né? Assim, Laboratórios Horizonte, aí ele entrou pra Fundação Futuro com o Tosh Humana. Só pra comentar, nessa época ele tava namorando a Carly Cooper, mas o relacionamento deles acaba não durando muito. Só pra citar, a Carly Cooper, ela tava querendo fazer uma tatuagem do Duende Verde só pra irritar o Peter, sendo que ela era amiga de infância da Gwen Stacy. É só um fato que eu acho que vale a pena comentar, né? Pra mostrar um pouco do caráter dessa namorada. Mas, assim, aí o que eu ia comentar é que, beleza, ele volta pros Vingadores, ele entra pra Fundação Futura porque o Tosh Humana tinha morrido, entre aspas, ali na época. Aí tem Ilha das Aranhas, que Nova York inteira ganha poderes de aranha. Aí vem Confins da Terra, que o Octopus quer destruir o mundo. E aí ele junta, sabe, o Homem-Aranha junta os Vingadores. Começa a virar uma... O importante desse Confins da Terra é que ela termina com o Octopus, assim, ele tá praticamente no leito de morte dele lá. E acaba sobrando da base secreta que ele montou lá uma aranhazinha robótica. Não uma aranhazinha, um polvozinho robótico dourado que depois vai dar origem ao o último grande trunfo do Dr. Octopus. É, o Dr. Octopus nessa época ele tava morrendo, né? Ele tava... Radiação mata. E, teve Homens-Aranha nessa época aí, que é o encontro do Miles, foi uma história legal na época. E o Peter deu ao Miles o conselho de nunca se deixar ser clonado, e o Miles não seguiu esse conselho. E aí, a gente já tá indo mais pra última fase aqui. Basicamente, essa aranhazinha, ela volta, né? E aí troca a mente do Peter com o Octopus. Aí tem toda uma história do Peter no corpo do Octopus tentando voltar ao controle. Ele acaba não conseguindo, mas a estratégia dele, que ele tentou fazer isso, acaba meio que embutindo o senso de responsabilidade do Peter no Octopus. É como se você botasse os ensinamentos do tio Ben e da tia May na cabeça do Octopus, né? Mais ou menos isso. E aí, assim... Sim. Só que tudo deturpado. Aí, assim, a gente não vai comentar Homem-Aranha Superior, porque não é Peter Parker. Eu só queria comentar assim, que uma coisa que vai ter personagem pra frente é que nessa época o Dr. Octopus ele sai dos laboratórios do Horizontes. Ele decide, vou repetir a piada, fazer seus próprios laboratórios Horizontes com jogos e prostitutas, que é as indústrias Parker. Então, assim. E com a Nans, né? Que é a namorada dele, né? Sim, a Ana. A Ana Maria Marconi, né? Então, assim, época a gente também fez já o Tweepcast sobre essa fase e tal. O importante do Peter nessa fase é que pouco a pouco ele vai meio que se manifestando, como se fosse um fundo de consciência que ainda tá ali, né? Até que mais no. Ele é basicamente o Alexandre do Dr. Octopus, pra quem pegou a obra do novelo. No final da saga ele volta e ele transfere a mente do Dr. Octopus pro corpo de um sapo. Ah não, pera, isso é Dragon Ball. Mas confundido. Não, o Octopus vai ter toda uma confusão sobre pra que corpo o Dr. Octopus vai, mas a gente vai deixar isso pro podcast do Dr. Octopus Superior. Mas aí é basicamente isso, né? No final, o Octopus percebe que ele tá causando mais mal do que bem lá e deixa o Peter voltar, termina o volume 2. E a gente... falar? Eu ia comentar que agora, nessa época, teremos o Peter Parker empresário. Então, eu ia falar aqui que de 2014 a 2018 tem o volume 3 e 4 da Amazing. Já tô falando dos dois ao mesmo tempo, porque a revista, ela começou a ficar... Ela foi rebootada mais rápido? Curta. Rebootada não, né? Foi encerrada mais rápido. Por quê? A primeira fase teve Aranha-Verso, né? Isso. Lembra da... Aranha-Verso e Silk, né? Que é a teia de seda lá que surgiu. E tudo muito bem ilustrado, muito bem desenhado pelo mestre Humberto Ramos. sacanagem. Tinha outros desenhistas nessa época assim, também que eram bons. O que eu quero dizer, Aranha-Verso basicamente era o Morlun e seus irmãos acabando com os aranhas do universo inteiro. Então, assim, falando do Peter em si... Só pra comentar, era o Dan Slott plagiando um livro chamado Homem-Aranha The Darkest Hours. Mas eu ia falar que, assim, o Peter em si... O que importa é, ele estava no meio do grupo com um monte de Homens-Aranha e Mulheres-Aranha tentando impedir isso, né? Isso que é relevante pro Peter nessa fase. Tinha Homens-Aranhas, Mulheres-Aranhas e... esquece, eu não vou saber dizer isso em linguagem. Mais aranhas também tinha, mas é tipo aquele macaco-aranha, você lembra? Tinha um... 2099. E aí a revista, ela é encerrada porque entra Guerras Secretas. Guerras Secretas agora, né, diferente das dos anos 80, ao invés de ser pedaços de vários planetas, são pedaços de várias realidades, né, que são unidos. De várias terras de diferentes realidades. Isso aí, criou uma realidade nova. E o que surge dessa mistura aí é um aranha de um universo que não é o 616, mas que é um universo Marvel novo, né, considerado um universo definitivo. Na verdade, ele foi um dos poucos que sobreviveram nessas Guerras Secretas, ele é um dos poucos originais, na verdade. Só que aí ele entra num mundo completamente diferente, que é um mundo que tá o 2099 vivendo lá, daí depois ele sai. Daí o Miles tá vivendo lá, então existia um Miles lá. Ele começa a entrar numa coisa nebulosa ali, que tem uma Gwen-Aranha existindo naquele mundo, uma... Gwen Pooh, um monte de coisa confusa, assim, e agora aqui a gente já não sabe o passado desse aranha aí, porque a gente não sabe se o que veio antes é tudo válido ou não. Ele é o Peter que sobreviveu ao fim do universo da Terra como conhecemos. Assim, a Terra acabou, mas o aqui, Peter... Aqui foi uma coisa meio DC, né, que rolou, foi tipo pós-crise lá, que é um personagem que já existia, que ficou, os outros não ficaram e mudou o universo, mas o cara é o mesmo, eu não consigo. Basicamente, assim, o universo é o mesmo que o 616, só que o Miles conseguiu entrar nesse universo porque ele deu um sanduíche pro homem molecular comigo. Então eu ia falar isso, basicamente, assim, teve guerras secretas... A Gwen-Aranha, ela tem um universo dela particular, só que ela começou a cursar a faculdade então, no nosso. Ela era muito o que eu quero dizer mesmo. É, teve Guerras Secretas e o Peter continuou depois do mesmo jeito, como se não tivesse Guerras Secretas, né? Basicamente. Sim, é, nessa época ele virou o próprio Tony Stark, finalmente ele virou o próximo Homem de Ferro. Global, né? E daí, tipo, tem aquelas capas do Alex Ross lá, com ele com o uniforme todo esverdeado, não sei o quê. E daí abre dentro a arte não tem nada a ver, né? Que é uma arte feia pra caramba. Ah, não, eu gosto daquela arte. Então, nessa época aí, as indústrias Parker, né, ela cresce muito e acaba caindo depois, né, e quebra. Uhum. Eu só queria comentar que isso não é mérito do Peter, isso era o Dr. Octopus brincando na bolsa de ações. A gente teve também, nessa época aí, a conspiração dos clones lá e o Duende Vermelho, né? É, o Ben Reilly volta como vilão pela primeira de muitas vezes. Exatamente, eu não li muito essa parte, então por isso que eu não tô sabendo comentar, eu tô passando uma natural. O mais importante é o que vem no final, que o Norman Osborn, graças ao... nessa fase que a Teresa Parker, ela volta pra vida do Peter, eles viram irmãos de verdade. O Peter, o J.J. Jameson, ele entra numa espiral de depressão, carreira caída, tudo. E nessa fase, o Peter revela pra ele que ele era o Homem-Aranha e os dois acabam virando amigos. Assim, amigos que vivem brigando, mas amigos, né? E nessa, o Jameson, se querer, acaba deixando escapar pro Norman Osborn que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Aí o Norman, dá uma de Norman, acaba com a vida do Peter, pra variar, mata o Flash. E a fase acaba nessa, volta aos status quo que a gente vai ter na fase do Nick Spencer. É, então é isso que eu ia falar, que aí depois dessa fase de 2018 pra frente aí, foi quando o Nick Spencer assumiu, meio que tentando voltar, eu chamava Retorno às Origens, livre, né? Sim, o Peter e a Mary Jane, eles voltam a namorar. O Peter, ele continua desempregado depois do fim da indústria dele. Só que agora ele decide voltar para a faculdade para fazer o doutorado certo. Porque o Dr. Octopus fez o primeiro doutorado para ele. Descobriram que a tese de doutorado do Peter ela era basicamente a pesquisa do Dr. Octopus. Acharam que ele tinha plagiado, então ele teve que fazer tudo de novo. E nessa fase, a gente descobre o que diabos aconteceu com o Harry Osborn para ele ter voltado. Resumidamente, o Harry Osborn que a gente viu até agora era um clone. E o verdadeiro Harry Osborn volta como um demônio pra atazanar a vida do Peter Parker. O condenado, né? É, o condenado. É, e nessa época também, o Norman Osborn, ele volta a ser o Duende Verde. Só que ele tem os seus pecados removidos e agora ele é uma pessoa nova, boazinha. É, o Osborn é tipo o que aconteceu com o Daburá, depois que ele morreu e foi pro céu lá, né, no Dragon Ball Z. Ele ficou bonzinho. Ele ficou bom. O Norman agora ficou bonzinho, mas tirando isso é uma... Vou voltar aos status quo. Assim, é isso que eu ia comentar, que assim, depois dessa maluquice de fim do mundo, e agora nós defendemos, o Dr. Octopus vai causar extinção da Terra, blá, blá, é meio que uma volta ali vamos lutar aqui contra um bandido, né? Eles deram uma uhum. Mais que tenha... É, vamos voltar a enfrentar vilões como... O Fraude, por exemplo, o Fraude, ele bota as caras nessa época, o Engrenagem... É esses vilõezinhos de quinta categoria que a gente adora. Pelo menos e assim, só pra tentar evitar spoilers, e também eu não li tudo, mas o... É, nessa fase, a gente já acabou a Beyond aqui, ou ainda não? De novo? É, eu só queria perguntar se... Assim, eu sei que já começou a fase Beyond, mas eu não sei se ela já acabou aqui no Brasil. Tá chegando no final, então é melhor no... Ah, não faço então, ideia, porque... Dá pra adiantar que aconteceu um incidente lá na faculdade do Peter com os alienígenas lá, os UFOs do Hulk. Alienígenas do Consertador? Não, pera. Sim, o Peter acabou sofrendo um envenenamento radioativo e ele acabou tendo que meio que se aposentar pra tentar se recuperar no hospital do envenenamento. E quem acabou assumindo agora o posto de Homem-Aranha é o Ben Reilly, que agora é um Homem-Aranha que trabalha para uma empresa nem um pouco confiável chamada Beyond. É, agora tem 300 Homem-Aranhas aí, né? Eu tudo depois da fase ali do Aranha Empresário, eu já não li, então eu tô deixando vocês falarem aí. Mas eu realmente, eu só sei por cima, porque foi o que eu vi aí. Eu sei que tem uma galera com Homem-Aranha e o Peter tá no meio aí, né? Aham. Uhum. É a família Batman, agora tem a família Aranha na Marvel. O Ben Reilly é meio que um Azrael aí, não tá? Mas quando ele assume lá como Batman, sabe? O Ben Reilly tá meio assim. E É, e agora nos quadrinhos da Marvel estamos nessa fase que o Peter está tentando se recuperar do envenenamento radioativo que ele sofreu. Inclusive, ele se safou só por causa da ajuda do Dr. Octopus, né? Que agora também voltou ao status quo dele. E a fase é basicamente isso. O Ben Reilly descobrindo que ele não trabalha para uma empresa lá muito confiável. E já está sendo sacaneada por ela, se eu não me engano. E o Peter tá aos poucos tentando se recuperar para assumir de volta o posto dele com a ajuda da Gata Negra e do Capitão América. Pronto. Chega, né? 60 anos. Tá bem resumido, gente? Tá bom, sim, né? Bem resumido. Faltou coisa? É claro que faltou, é certeza absoluta que faltou. Mas... São 60 anos, pelo menos. A gente chegou a falar do Ratos alguma coisa? Não, acho que dá pra tentar fazer um adendo do Ratos. Tem tantos caçado agora? Mas a ideia era essa, né, do programa. Assim, o final acaba ficando mais embolado um pouco, porque realmente é uma fase que tá meio... acho que fica bem claro quando a gente fala dessa forma, que nos primeiros anos era mais amarradinho e também era mais devagar, né, o desenvolvimento. E agora, de uns 20 anos pra cá ou por aí, as coisas são muito tipo... É da Amazing toda... volume 2 pra frente começou a bagunçar, né? Ela acaba sendo muita coisa acontecendo em pouco tempo e muita história em paralelo. E muita consequência, né? Tipo muita coisa fica... Muita coisa, tipo, muda o status quo até demais, ao ponto de que, tipo, os coadjuvantes mudam completamente de uma hora pra outra. O herói muda completamente de uma hora pra outra, o emprego dele, a riqueza dele muda. A namorada muda, tipo, a todo momento, não é uma coisa... O pior de tudo é que isso tudo, a gente tá falando que acontecem grandes mudanças, eu acho que as ideias já acabaram, porque agora eles estão repetindo as mesmas grandes mudanças que eles já fizeram antes. A estrutura de forma de contar histórias também mudaram, né? Assim, antigamente a gente tinha longos anos com uma história sendo contada e tal. Agora tudo é no formato de um arco de 6 edições, né? Então acaba que... Na verdade, reseta agora, o título, né? O título reseta e muda tudo daí. Na verdade, agora nessa Beyond, os arcos são de 3 edições. Né? Mas aí eu tô querendo dizer nesse sentido que, assim, fica claro, né, fazendo um programa desse que a gente fez, como que a forma de contar a história foi mudando ao longo do tempo e como hoje em dia tudo tem que ser, não só com história em quadrinhos, né, mas com um monte de coisa, tudo tem que ser muito rápido, né? O povo não tem muita paciência, então acaba que a história vai e termina, já tem uma grande consequência e já começa outra e tal. O mundo como um todo tá meio assim, né? E aí as histórias em quadrinhos meio que seguem essa tendência. E a gente parou de falar no Peter com 27 anos e de lá pra cá. É isso. No terceiro volume do Homem-Aranha, quando aparece a Teia de Seda, eles comentam que a Teia de Seda ela foi picada pela aranha radioativa 18 anos atrás, ou seja, o Peter teria 28 anos naquela época. Só que na fase do Nick Spencer tem um diálogo do Peter com a Mary Jane que a Mary Jane diz que o Peter tem 25 anos de idade. Ou seja, tudo. Também tomou a soro do infinito, do Nick Fury está ficando mais jovem. Acho que o ponto é esse, né? Assim, nos primeiros anos, a passagem de tempo era até real, né? Aí depois foi começando a ficar mais distanciada, e hoje em dia virou tipo Simpson, sabe? Não passa, ele só vai contando a história e é isso aí, tipo, vai acontecendo. Acho que o ponto é mais ou menos isso. O Peter, inclusive, ele já fez aniversário de novo lá nos Estados Unidos faz pouco tempo. Eu, sinceramente, eles nem se deram ao trabalho de colocar uma velhinha de aniversário com dois na frente. Agora eles não querem nem saber da Mônica, deles. Eles fazem 8 anos todo ano, né? Até eles mesmos zoam isso. Né? Tipo, 8 anos de... Gente, mas é isso. Eu acho que como um resumão do personagem, né? A gente tá falando de 60 anos de história. Cara, são milhares de revistas, né? É literalmente milhares. Eu acho que eu tinha somado uma vez, tipo, chegava a quase 10 mil revistas, sabe? Então, assim, muita coisa, então... E de forma geral é isso, né? Do personagem. Eu posso propor uma coisa pro final? Cada um poderia indicar uma fase do Homem-Aranha que adorou e uma fase que odiou nesses 60 anos. Você quer começar? Beleza. Ah, como todo mundo vai falar anos 80, né? Eu já pensei em outra justamente então pra falar isso. Leia... então tá, leia anos 80 ou anos 70 e não leia de 2000 a 2005, especificamente. A melhor fase e Homem-Aranha, a pior fase seria dos anos 2010 pra frente. Eu considero o do Straczynski o pior. Não, o Straczynski pra mim é ainda passável. Dan Slott pra frente. Eu ia não falar dá. Que, como eu imaginei que vocês falariam anos 80, eu falaria ali que o fim da saga do clone até o final do volume 1, né? É a minha fase favorita, porque foi a fase que eu comecei a ler, mas eu gostava das... É que eu tô falando ali de A Volta do Norman Osborn, Temporada de Caça, Crise de Identidade, Reunião do Quinteto, essa fase aí, eu acho. Últimos 50 formatinhos da Abril. É um ano de revista. É que tem as ateias, né? Dá uns 50. É de abril de um ano até julho do outro, mais ou menos. Dá uns 30. É uns 30 formatos. É verdade. É por aí mesmo. E a que eu não recomendaria seria essa fase grandiosa, entre aspas, do Dan Slott, que é Ilha das Aranhas, Confins da Terra, essa meiuca aí. Não recomendaria, não. Homem-Aranha 110 da Panini até 140, até o final, basicamente. Até o final. Mas é isso. Eu acho que esse programa, de forma geral, acaba dando, né? Ele acaba dando uma visão geral, né? Como forma geral, uma visão geral. Ele acaba dando uma visão do personagem e pode ajudar quem tá ouvindo a, tipo, eu não sabia dessa época aqui, eu vou atrás dessas listas dessa época. Perguntem, comentem nos locais em que esse programa é comentado, é postado, quais as fases, o que a gente esqueceu de falar que você acha que é relevante. Se quiser perguntar, tipo, aonde que eu consigo ler tal história? Pergunta lá também, que a gente vai indicando, né? E como foi... Acho que a gente sempre fala. Se vocês quiserem saber alguma coisa desse passado do Homem-Aranha mais detalhado, que vocês não sabem onde procurar, pergunta também qual é a referência. Vai estar no post. O link dos grupos, né? Nossos aí, de Facebook, chegando lá, você pode pedir o link do WhatsApp e tal. No grupo do WhatsApp, principalmente, né? O pessoal perguntar lá, a galera responde, né? Tá todo mundo batendo papo todo dia e um ajudando o outro lá todo dia. Uhum. Tanto lá quanto no grupo do Facebook é o lugar ideal de conseguir informações. Chega? Que 60 anos a gente faz outro? Fechamos. Daqui 60 anos a gente faz outro dos próximos 60 anos, se tiver, né? Já vamos estar em 2099, né? Acho que aí a gente vai chegar nos R$9, né? A gente já pode falar do milionário. Eu acho que o Magaren e eu não estaremos aqui. Se é do jeito que tá. Não sei nem se dá pra 60 minutos, eu tô. Gente, então é isso. Valeu, até mais. Fui. Valeu e falou. Falou.